Oi, tio! Fala! A minha mãe mandou eu comprar um pouquinho de Ludobardo. Ainda tem? Olha, eu vou ficar te devendo essa, porque depois da promoção, o Ludobardo foi dar uma cagada enquanto acompanhava as melhores narrativas de jogos. Ah, que pena! E Arara? Ainda tem Arara? É, Arara não, porque o Ibama tá fazendo uma fiscalização e não temos mais Arara. Mas em compensação, nós temos aqui o Mamute, que também é um outro animal que se pode usar como um pet. E ele é cheio de opostos. Ele é o ator que viveu o divertido Bento em eterna magia. Ele mostra uma faceta de adulto experiente e combina pouco com seus ingênuos olhos azuis e esse físico franzino dos seus 18 anos. O trabalho do ator não é perfeito nunca, mas ele, como gamer, ele arrasa. Pelo menos ele não tem caganeira. Se cagou e não foi pego pelo Ibama, tá certo. E estamos de volta para relembrar ou continuar a historinha do PlayStation. Bem-vindo, Mamute. Opa, obrigado. Assim, eu só quero dizer que eu vim participar, porque eu fiquei bolado que falaram que o Saturno era um videogame significante, então eu não vou deixar que gafes desse tipo continuem acontecendo nesse podcast, entendeu? Beleza. Falei, entendeu? Vai lá jogar Knights com o seu controle da bolotinha. De 32 bits, o PlayStation teve o seu auge, a Sony ficou muito feliz com a porra toda e resolveu atirar pra todos os lados. Resolveu lançar jogo pra caralho, meu irmão. Mas quando eu falo pra caralho, é jogo pra caralho mesmo, pra peru duro e grande, moleque. Tem que ver isso aí. Mamute, você gosta. Mamute. É por isso que você sempre teve um PlayStation, cara. É, cara, é o nome, né? PlayStation. Que, convenhamos, é um dos piores nomes da história de jogos. É, eu gosto mais de joystick. Joystick é um bom nome. Mamute, você chegou a conhecer uma gama vasta de jogos do PlayStation, principalmente devido à pirataria? Cara, vasta. Eu não sei se eu vou poder dizer, mas muitos jogos eu conheci sim. E o que você... O que você acha dessa grande quantidade de jogos, sabe? Que tem de todos, de cores, cheiros, gostos. Cara, tinha coisa muito ruim. É, mas pelo menos assim, valia pelos R$10 que você pagava. Era pela promoção, talvez pra comprar um por 5, quando você levava mais outros dois juntos, né? Porque, assim, um dos grandes problemas do Atari, como a gente comentou, nosso primeiro era uma vez um beat, é que ele tinha muito título e o nego fazia qualquer merda. Assim, qualquer merda tava valendo. E esses jogos começaram a ficar instalados nas lojas. Ninguém comprava, não saía, não vazava. Isso só acontecia com o PlayStation. Cara, assim, o PlayStation realmente tinha muitos jogos ruins, mas acho que os jogos eles acabavam saindo, porque tinha muita gente tipo, mais nova, assim, que não tinha pego justamente essa época de merda do videogame, onde saía tanta coisa ruim. A galera não tava, tipo, tem muita coisa saindo no mercado. Provavelmente a maior parte é um lixo, não. A maior parte do consumidor, do público que consumia os jogos era criança, assim, ou adolescente. E meio que tava querendo ver até que ponto o 3D podia chegar, né? Eu vou confessar, cara, eu comprei uma vez um original, olha, diga de passagem. Que naquela época era raro, né? Era raro, não é? Um joguinho do Digimon, moleque. Digimon World 1. Pô, que é uma merda. Não, muito isso, não. Que isso, cara? Esse jogo é muito ruim, cara. Tem que levar o Digimon pra privada, que se ele cagar na rua, ele fica bolado. Ah, não, meu irmão. Esse tipo de coisa eu não admiro. Meu irmão. É um Tamagotchi mundo aberto, essa porra desse pois jogo. Pois é, cara. A gente tá falando de um jogo. Genial. Se você não limpasse a merda do seu Digimon, o Digimon devolvia pro Cocomon. Foi? Quem foi o ser humano que inventou isso, cara? No desenho eles não fazem cocô. Fazem sim. Não fazem. Inclusive... tem um episódio que o Agumon se caga todo. E tem um Digimon que ele é o Cocomon lá, que ele joga cocô nos outros. Como é que é o nome dele? Sério, não lembro disso. Merdamon? Não, Numemon. Assim como os Pokémons, eles são seres sobrenaturais, eles não têm necessidades fisiológicas. Ainda mais que os Pokémons, né? Porque eles são seres virtuais. Os Pokémons são reais. reais. Pokémons tem. Pokémons comem, cara. Tanto que Brock quer fazer a melhor ração do mundo, cara. Se ele quer fazer ração, a ração tem que ir pra algum lugar. Não, mas nossa, a comida entra e não sai, cara. Isso. É, ela desintegra lá dentro. Eles aproveitam 100%. Ele tá proteína, ferro, vem cá, entendeu? Ele acumula essa porra. Alguém já viu Cavaleiros do Zodíaco cagar? Alguém já viu, sei lá, Detetive Espiritual cagar? Alguém já viu, porra? Então, ninguém nunca viu ninguém cagar. Mas então, os cavaleiros, eles têm um metabolismo diferente. Não, e vão lembrar que... O poder do cosmo atua até nisso. Não, Rebeca, convenhamos que o metabolismo deles é tão diferente que eles têm, tipo, 14 anos com cara de 30. Então, tá vendo? Mas isso é comum de qualquer asiático, cara. Pra você olhar pro Dai, por exemplo, você acha que ele tem quantos anos? Ele tem 60, na verdade. Não mente. Então, se for a partir desse princípio, todas as mulheres são pokémons, porque se for pensar como os homens, mulher não caga, mulher não... Não penso assim, não. Mulher é um ser virtual. Exato. Peraí, vocês duas cagam? Não. Mulher só caga numa área muito específica do Pornhub, que é no cantinho. Mulher só caga... É uma mistura de Pornhub com Pornhub? Tem Pornhub. Tem Pornhub, seu noob. Seu nub. Agora eu quero ter isso, cara. Mulher só caga no 4chan, cara. Não tem. Acabando isso com a cropofilia aí, eu lembro do Digimon, cara. Foi o primeiro jogo que eu não tinha PlayStation 1. Aí quando os computadores começaram a ficar gente grande e poder rodar emulador de PlayStation 1, eu fui na banca de jornal aqui da minha esquina e tava vendendo um CD com o emulador e o CD com o Digimon, né? Caraca, será que isso era legal? Não era legal. Né? O negócio era um CD gravado, impresso, assim, num negócio muito, muito impressora de casa, assim. O cara fez e vendeu na banca de jornal. É o mesmo banca de jornal que dava pra comprar aquele CDzinho com 400 ROMs de Super Nintendo. Nossa! Minha maior frustração foi que você pegava o Digimon aleatório, né? E ele ia evoluindo conforme você ia tratando dele. Aí eu peguei aquele Agumon. Eu falei, porra, é o protagonista. Você vai virar aquele dragãozão foda, vai ser errado, vou matar geral. Aí o maluco não me vira uma porra de um centauro escroto. Caralho. Não, porque a evolução desse jogo era completamente escrota, assim. Você dependia de aumentar a virtude do bicho, aumentar a força. Você tinha que aumentar um negócio pra ver que evolução ia sair. Exatamente. Era complicado. Eu nunca cheguei nem a evoluir o bicho, pra ter uma ideia. Que eu ficava travado, não sabia pra onde é que ia. O Pokémon cagava, ele ficava triste. Aí eu falei, foda-se essa merda, eu nunca mais peguei pra jogar o jogo. Pô, mas eu achava isso maneiro, porque você tinha uma árvore de Digimons que você podia ter, bem grande. Você pegava um Batatamon lá. Batatamon podia virar uma porrada de coisa irada. Mas você tinha que, dependendo do que você fazia no jogo, entendeu? Isso era raro naquela época. Não, e a batalha era muito travada pra mim, também tinha as paradas. É, tudo um vibe de Tamagotchi, né? A mistura de Tamagotchi com Pokémon. É, exatamente. Então assim, eu acabei comprando esse jogo, mas na inocência, se fosse hoje eu visse um jogo de, sei lá, Digimon, ou que seja um Bakugan da vida. Cara, eu jogar, cara, não, esse jogo deve ser uma merda. Não. Pô, jogo do Beyblade. Eu joguei um jogo de Beyblade, cara. Porra, não dá pra levar isso a sério, né? Jogo de Digimon não tinha uma lógica muito complexa, não. Era uma porra de conta vagabunda lá. Não era nem em função das decisões que você tomava. Tinha coisas que eram até arbitrárias na porra do jogo e evoluía. Virava centauro ou virava dinossauro. Foda-se. Não era nada muito impactante em relação tinha a ver o que você evoluía no seu Pokémon. Se era força, se era carisma, se você limpava o cocô. Pokémon não, Digimon. Se o seu Digimon era asseado. Asseado. Digimon sempre foi inferior a Pokémon, pronto. Nunca. Nunca. Opa. Camilo aqui foi gigante. É porque você não é líder de ginásio de Digimon. Só por isso você tá isso. Eu dei 349 horas em todos os jogos de Digimon. Conta alguma coisa? Nossa, que nossa. Não conta, contra você. Foda-se, eu sou um especialista reinante nessa merda. Cara, o pior era a dublagem brasileira. Não sei o que lá. Digimon para Cabu, Digimon. Não, o mais legal era quando o Digimon tinha a vozinha fininha. E aí quando era a Digivolução. Era uma vozeirão. Acabou, Digivolve, para. Patamon. Todo mundo sabe que o Patamon é o pão de Batatamon. É o nome dele. Patamon, ele cospe ar em você. Patamon é aquele que virava um anjo? É. É o rato que cospe ar. Ele era lindo. Não, como é que era o nome? Patamon. Pão de Batatamon. Patamon. Mas, Deb, teve algum jogo no PlayStation que também ficou marcado no seu ódio profundo? Ou você amava tudo que era da Sony naquela época? Olha, naquela época. Eu odiava... Não sei o que eu odiava naquela época. Não, mas jogo, jogo, pô, tinha jogo ruim pra caramba, né? Tipo, jogo de futebol pra mim é ruim. Ah, não. Vira mamilo. Mas é mamilo. Eu tô falando um jogo ruim que é consenso geral de que é uma merda. Porque o videogame tinha muito jogo ruim. Tipo, sei lá, você já jogou... Eu já falei nesse jogo mil vezes, mas pra mim é o pior jogo que eu joguei no PlayStation, que é Batman e Robin, moleque. Cara, eu é ruim mesmo. Cara, é muito ruim. É ruim mesmo. Não, esse aí é ruim. Meu Deus. meu estômago até dói. Mas... Não, esse é ruim mesmo. Mas, pô, é que era tanto jogo, era tão fácil, que aí sempre tinha aquele jogo merda. Não, é engraçado que tinha tanto jogo. Tinha muito jogo. Tinha jogo, tanto jogo pra PlayStation, mas eu acredito, assim, com muita força, que os americanos nunca conheceram esses jogos. Porque ninguém ia pagar uma nota, ia no máximo alugar. Mas eu não acredito nem numa locadora que compraria um jogo desses pra botar pra alugar. Ah, já não. Naquela época já não tinha locadora, né? Nos Estados Unidos até tinha, né? Tinha sim. É muito pouco, cara. Aqui no Brasil. Tinha sim, aqui eu também praticamente tinha. Zerei o primeiro Dino Crisis numa locadora. Sim. Ah, eu fiz isso um e o dois. O dois eu já tinha. Com o PlayStation, as locadoras começaram a falecer por causa da pirataria. Mas nos Estados Unidos isso ainda bombava foda. Os Estados Unidos ainda tinha essa cultura bastante de locadora. A cultura de locação nos Estados Unidos sempre foi mais fraca que a nossa, que se você for fazer um comparativo geral. Sim, que lá, o preço, exemplo, né? Era sempre muito maior. É. Era preço, folha de compra. Né? O fator principal é esse. Mas aqui, realmente, nessa época, começou a ter um decaimento, não só por causa de videogame, mas por causa de filme também. Porque videogame, você teve um pai que tinha um locador de videogame, mas o Daigo trabalhou numa locadora de filmes também. Tinha jogo lá? Não é de filme, não. Então, mas assim, as pessoas... Eu conheci donos de locadora nessa época, que tinham tanto jogo quanto filme, e a parte de filmes também decaiu bastante nessa época. Não tanto quanto de jogo, mas também caiu muito, porque tava tendo a troca de mídia, né, pro ótico, o pessoal começou a ter DVD em casa, e embora não tivesse pirataria tão forte em filme ainda, tava começando, mas as locadoras não acompanharam o ritmo, então juntou isso tudo também, e as locadoras não acompanharam o ritmo da troca de mídia. Eu achava que tinha muito VHS e tinha pouco DVD. Eu lembro muito do DVD na época do PlayStation 2, tanto é que muita gente falava assim, vou comprar um PlayStation 2 porque ele toca DVD também e tal. E aí foi quando largou o negócio. O PlayStation, no caso, ainda era CD, né? Mas em 98, cara, atendei em 98, o pai de um amigo meu que morava no apartamento em frente, ele era técnico eletrônica, não sei o quê, ele consertava aparelhos eletrônicos. Aí uma vez eu vi, na casa desse moleque, Mortal Kombat, o filme, legendado em espanhol, em Laserdisc, LD. Caraca. Nossa. E nem veio pro Brasil essa merda, mas assim... É muito... É ridículo, é uma parada... Assim. Do Doco de Libra. É muito grande. De Libra, realmente. E a gente... E eu cheguei a ver essa porra, mas nem veio pro Brasil oficialmente essa merda. A gente pulou. Não veio. Em 99, já foi começando a ter muito aparelho de DVD caseiro. Já foi começando a ficar popular. Então, essa coisa foi entrando numa crescente de popularização e VHS na decrescente. E as locadoras não acompanharam. O mercado de locadoras não acompanhou essa troca. E com a coisa da pirataria também, de sobretudo PlayStation, né? Acabou que juntou uma coisa na outra e entrou meio em crise, assim, essa porra de locadora. O filme não importa. As locadoras resistiram enquanto a pirataria não tomou conta, né? Uhum. Porque eu lembro que... Que era muito barato e que tinha muito mais oferta também que na locadora, né? Porra, Mamute, mas eu achava um absurdo, era impossível a locadora competir, porque o programa... Antigamente, você lembra que era um programa você ir pra locadora, escolher um jogo, um filme pra alugar. O programa virou ir pra Uruguaiana comprar o jogo, cara. Pois é, se você pode pagar R$5 pra ter um jogo, por que você vai alugar? Exatamente. E outra coisa também que as locadoras tinham, pelo menos aqui em Brasília, elas tinham as televisões com videogame, né? E na época do PlayStation ainda existia isso. Eu lembro que muitos jogos que eu fui ter o PlayStation, acho que um ou dois anos depois que ele foi lançado, demorei um tempo pra ter. E aí eu fazia muito isso. Cara, praticamente todo dia eu ia pra locadora aqui perto de casa e ficava lá jogando meia hora, uma hora. Então a questão também, a coisa não é tão simples assim. Eu não lembro agora quanto era um aluguel nessa época. Não sei se era R$1, R$2, enfim. Mas o jogo era tipo R$10, dependendo do jogo. E o salário mínimo no Brasil nessa época, em 98 e 99, era R$130, R$135. Então, assim, ainda era uma coisa pesada no orçamento. Um PlayStation nessa época, o meu, eu comprei em 98, foi R$240. Então, ele era tipo dois salários mínimos o preço. Já comprou ele barato. É, o meu foi 250, eu acho, quando eu comprei. Por isso que eu demorei a comprar, então eu fiquei muito tempo jogando na locadora. Cara, o meu pai comprou num esquema, maluco. Caralho, conta aí. Eu só sei que... O MMORPG, mano. Ele veio Luz em coreano, né? Não, cara? Não, ele veio tranquilaço. Óbvio que hoje em dia ele só funciona de lado. Só que meu pai comprou num esquema, veio com dois controles, veio com 20 jogos e dois memory cards. Pra você... Mas aí, não usa essa palavra esquema, não, porque quando a polícia grampeia telefone, procura essa palavra em geral. Uhum. Aí se eles grampearem, pode... Se tiver grampeando essa ligação aqui no Skype, vão... Tudo bem que já prescreveu, não, né? Porque já tem mais de 15 anos, mas... Uma coisa bem peculiar também é que naquela época foi muito fácil, né? Eu fui e tinha dois controles. Hoje em dia eu não consigo comprar o segundo controle no meu PS3, fica muito caro. Eu não compro nem fudendo. Ah, cara. Não. Você não compra porque você é preguiçoso e fica pedindo emprestado dos outros. Que preguiçoso, cara. Ó, eu fui olhar. Ou eu vou comprar nos Estados Unidos, que é $50, o preço de um jogo. Ou eu compro no Mercado Livre, que é R$110. Ou você usa do PlayStation 2 com adaptador. Eu tento, mas não funciona direito. Você tem quantos jogos? Funciona perfeitamente. Ou você fala pro seu amigo levar o controle dele quando ele for pra sua casa jogar. Oi, amigo. Oi. Tem quantos jogos? Pô, você quer que eu não tenho de cabeça esse número. Quer que eu conte? Tem alguns. Uns 15. É, devo ter por aí, uns 15. Ia ter muita diferença você ter 14 jogos e um controle? Se você for levar em consideração os jogos ruins que eu tenho, eu provavelmente descartaria eles. Eles foram todos baratos. Você tem 5 jogos bons e o resto é jogo ruim. Não, mentira. Você tem 5 jogos bons e 9 Sonics 2006. Mentira. É maldade isso. Você tem muito jogo ruim, cara. Que? Qual o jogo ruim? Fala. Não, agora seu Sonic, o Infamous 1. Você tem uns 3 Sonic 2006. Não, né, cara? Você tem muito jogo ruim, cara. Assassin's Creed 1, você não tem? Tenho, mas esse Assassin's Creed custou tipo R$10. Pô, beleza, mas é ruim. Tô julgando o preço do jogo. Não, eu tô falando, se você pegar os jogos que eu acho ruins, que eu tenho, eles não dão um controle de... Se todos, eles não dão um controle de PS3. Mas eu não falei que você tem que dar um jogo ruim, cara. Você não vale a pena você ter menos um jogo bom e ter um controle pra jogar com as pessoas? Pô, cara, o meu controle funciona perfeitamente com o adaptador. Não entendo isso. Eu não, o start não funciona. Não sei porquê. Ah. Isso deve ser piratão, né, não? Não é piratão, não. O start funciona no do PlayStation. O meu é um adaptador fuleiro de computador, assim. O meu também. 15 conto. Ué? Bem, beleza, então você tá reclamando que o seu controle não funciona porque o start não funciona. É, não dá pra dar, tipo, aperta o jogo de luta, o player 2 tem que apertar start pra entrar. Não rola. É tipo pro outro. Hã? É tipo outro cara, pausa aí, na moral. Põe o primeiro controle, põe esse controle bugado no primeiro controle, que aí o cara vai botar lá verso, ele não precisa apertar start nenhum, porque ele é o primeiro controle, e você aperta start no segundo. Cara, e mesmo assim, eu ainda... Ah, gasta R$100, vai ser pão dura. Exatamente, ainda é o meu ponto, entendeu? Naquela época era muito fácil você ter 2 controles. Eu cheguei a ter 4 controles com adaptador pra 4 controles, tranquilaço, que eu tirei do meu dinheiro, comprando tranquilão. Como os jogos, como os periféricos, eram tudo muito mais acessível do que hoje em dia, em questão de preço. Por mais que você fale assim, mas as pessoas tinham um poder aquisitivo menor naquela época, as pessoas tinham um salário mínimo menor. Cara, era muito mais fácil pra gente comprar com o nosso dinheiro mesmo, cara. O Nintendo 64, eu tinha que chorar. Isso é contravenção, cara. Não, o Nintendo 64, eu tinha que chorar pros meus pais pra ganhar qualquer jogo. Eu não comprava com meu dinheiro ainda, não. Eu era adolescente, não trabalhava. Porra, não, mas eu juntava, sei lá, minha mesada, eu juntava e comprava jogo. Tudo do meu PlayStation eu comprei. Tudo do meu PlayStation eu comprei. Do meu Nintendo 64 eu nunca comprei nada. Eu sempre ganhei. Caramba. É isso que eu tô querendo chegar. Na época do PlayStation era tudo muito mais acessível. Por mais que você fale, mas era pirataria. Sim, pela pirataria, a gente tinha muito mais acesso às coisas. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer muitos jogos, jogar eles de cabeça pra baixo, em multiplayer, em 4 players, e o caralho a 4. E jogar com memory card. Era tipo assim, tô com esse jogo aqui que ele ocupa um memory card inteiro. Foda-se, tenho 4 memory cards. Tá tranquilo. Um amigo meu tinha 15 memory cards. Ah lá. Nossa. Sem sacanagem, ele tinha 15 memory cards. É porque ele jogava muito Diablo e Gran Turismo. É sério. Soul River, tinha, tipo, cara. Soul River também gostava muito. Ele tinha, tipo, 3 saves de Diablo, então ele tinha 3 memory cards de Diablo. Aí tinha 5 memory cards pra Gran Turismo, pra Soul River. E lá, o seu amigo tinha aquele memory card que vendia pirata, que era um memory card que você tinha 3 LEDs vermelhos, e cada vez que você apertava, ele era um memory card diferente. Era 15 memory cards no mesmo. Caraca. Não. Ele tinha do normal mesmo, mas esse 3 em 1 era muito bom, cara. Ele fazia combinação. Ele tinha da escola. Ele era tinha muito... mais de 3, né? Ele fazia a combinação das luzes lá. Ele tinha uns 9. Isso, ó, ele tinha... Nossa, isso é muito Piratas das Águas Sombrias. Mas funcionava, cara. Pra quem jogava Diablo, era muito bom. Pirata era o meu primo que em 1990 apareceu com o controle do Super Nintendo. chamado Wireless, velho. Caramba! Ah, mas isso aí o vizinho japonês do Daigo tinha. Cara, mas só vendiam no Paraguai essa porra. Aí eu ia em todas as lojas, eu falava assim, cara, eu quero um controle sem fio, cara. Isso não existe. Parecia o Walter Mercado. Dele. Aí, não, caraca, aí todas as casas de vídeo, né, cara? E ficou muito tempo sem existir. Tinha um pra PlayStation 2, que era piratão também, que funcionava mal pra caralho. Só veio ser na época do... E a Nintendo inovou de novo, né? Ela começou tanto. Controle remoto não existia, não. A Nintendo que inventou. Ligar a televisão. Quando surgiu essa tecnologia, né? Aí criou a necessidade de você manejar o seu inventário de saves, vamos dizer assim, né? Porque antes você salvava cada jogo no seu cartucho, então você não tinha essa preocupação. E aí se você tinha poucos memory cards, um ou dois, você tinha que às vezes apagar um save de um jogo antigo pra liberar pro outro. Criou uma nova dinâmica. É, quando não era aquele, pô, quero salvar um jogo maneiro. Aí abre o seu memory card, aí tem tipo assim, o save daquele jogo merda. É. Aí tu fala assim, porra, vai rodar. Aí tu deletava e abri espaço pro outro. Mas às vezes também tinha um save bom que você tinha que sacrificar e ficava com pena. Ah, pois é. Eu tinha quatro memory cards. Era um de Final Fantasy Tactics e os outros três. Pô, era muito bom, cara, porque eu tinha... É. Eu veio uma cartela de adesivos da Ação Games na época. Nossa. Pra você colar no memory card. Eu tenho! O meu memory card até hoje tem esses adesivos. Tem um com Dino Crisis, um com Final Fantasy VIII. Eu também tenho do Dino Crisis. O do Final Fantasy VIII era o meu memory card. Era a mesma Ação Games, tá, pessoal? É! Vocês têm os mesmos adesivos. Caraca, que vontade de pegar ele aqui. Pera aí. Eu tenho um aqui do Parasite Eve. Do Parasite também tenho, mas eu não colei. Ah, é a mesma Ação Games. Tá aqui. Eu vou tirar a foto. Eu vou tirar a foto. Ah, eu também vou tirar foto. É pra botar no post. É a mesma câmera fotográfica. Não, aí também não. É, não, os meus eu colei na porta de um armário, de um guarda-roupa. O guarda-roupa tá desmontado aqui no quarto inutilizado da casa. Rebebe esse cara, negão 84 digital. Me diz aí um joguinho do seu coração do PlayStation. Aquele assim, coração que não vale Castlevania e Metal Gear, né? Porque você já fala tanto dessas séries que perde a graça, né? Certo, mas eu vou ter que falar outra que eu também falo muito, que é Silent Hill. Também não vale, não. Fala um jogo que não seja da Konami. É verdade. Opa! Caramba, é porque a trinca do meu coração são esses três, né? Mas deixa eu ver outro. Aquelas que tra... Ah, Dino Crisis. Dino Crisis. Opa, não, na Capcom Square também não serve. Fala de outro aí. Capcom Square também. Ai, fudeu, cara. É, daqui a pouco ela vai apelar pra Crash Bandicoot. Alguém gostava desse jogo? Adorava. Era muito divertido. Então vamos lá. Vamos botar nessa tecla. A gente acabou de vir da saga 16-bits, onde cada empresa tinha o seu mascote. Era o Sonic contra o Mario e tal. Aí quando a Nintendo chegou, ainda tinha o Mario. A Sega ainda mais ou menos tinha o Sonic ali. Aí a Sony não tinha nada, não tinha nenhum mascote. E nego tentou entubar o Crash como mascote da Sony. Vocês acham que foi um forço? Acho que ele virou o mascote da Sony? Eu acho que como mascote não, mas que os jogos eram muito bons, eram. Eu sinto falta. Gostaria que tivesse continuado. Tivesse mas tem jogo ainda do Crash hoje em dia? Tem jogo do Crash ainda. Mas é tão bom Play que você nem conhece. É pro Play 3, cara. Tem pro Wii. Ah, tá. Cara, mas eu acho que tem pro Play 3. É, eu acho que também tem pro Play 3. Mas é de já tem uns anos já. A série só vai voltar agora o personagem mesmo no Sony All-Stars, né? Aham. Acho que ele tá no jogo de porrada. Mas eu acho que como mascote nunca funcionou. Acho que o Sackboy funciona melhor como mascote do que com o Crash. Com certeza, mas eu não consigo ver mais. O Sackboy é melhor trabalhado, né? É. Eu acho que o Sackboy só tem um apelo mais abrangente. Eu não acho ele melhor trabalhado. Eu acho ele melhor trabalhado porque o Crash tem um apelo abrangente. Ele pode ser o que você quiser. Ele é um personagem tão querido pras empresas que ele teve 6 desenvolvedoras e 6 distribuidoras. 6 publicadoras dos jogos dele. Então assim, realmente, todo mundo quer não ter ele, irmão. Fica jogando pro outro. Tá com Activision agora, se pode aí. Mas o 1, 2 e 3 é muito bom, cara. Eu achava o 3 bem divertido. O 1 é legalzinho, o 2... Mas eu odiava aquele jogo de corrida. Porque eles tentavam transformar aquele cara no Mario, cara. Não, o jogo de corrida era zoado. Aí fizeram aquela porra daquele jogo de corrida, aí botavam ele em tudo que é lugar. Eu falava, não, cara, chega. Não, não, não. É isso meio que já marcava o final do PlayStation, né, cara? Porque, tipo, lançou o Crash de corrida já tava tipo assim, vamos tentar copiar o Mario Kart, claramente. Não, mas e, tipo, o assim, primeiro o Crash Team Racing é 99 ainda. Assim, é? Tem certeza? Lá no comecinho. Comecinho não, né? Na meiuca. É, na meiuca. Meiuca pro fim, né? Porque o PlayStation 2 veio em 2001. É, pois final é. Final de 2000. Que, tipo, mas o PlayStation não chegou a decair até vir um PlayStation 2. Não, com certeza. O que eu tô falando é que ele, tipo assim, nessa época, os jogos já começavam assim, era meio que não foda-se. Tanto é que depois desse jogo que eu comentei que já tinha gasto tudo, né? É, exatamente. Veio o Pica-Pau de Corrida, o Woodpecker Racing, que era uma merda, tipo assim, era o Crash Bandicoot Racing, tipo assim, de terceira categoria, entendeu? Quinta categoria. Não, mas teve Racing de... Tudo bem que Corrida Maluca é o original, né? Corrida Maluca é... Teve Racing de Bomberman, cara. Teve de Bomberman. Pô, cara, tem que ser um... Bomberman é muito bom. Você jogava bomba na Super Smash Racing nessa porra, cara. Então esse Smash Bros Smash Bros da Sony aí do PS3 quer dizer que a Sony tá abrindo mão, já era, acabou. Eu acho. Smash Bros, bro. Pegar um jogo de porrada mais com a cara deles, querem copiar a Nintendo, mas enfim, isso é um outro ponto, assim. Pô, eu vou falar. A galera não consegue fazer um jogo mais com a cara deles, né? Mas enfim, isso é outra história. Lembrar de um jogo aqui do PlayStation que a gente quase não fala dele, mas que eu joguei e o Mesh Splinter jogou pra caralho. Ah, sei qual é. Qual é? Rival Schools. Não é Rival Schools. Rival Schools a gente também jogou. Caralho. Mas é outro, vai lá, chuta aí. Tomb Raider. Não. Marvel's Capcom? Não. Caralho. Street Fighter, de alguma coisa. Tony Hawk's Pro Skater. É Tony Hawk, mano. É Tony Hawk, moleque. Tony Hawk. Joguei pra caralho. Tony Hawk. Homem-Aranha, mas a trilha do Super-Homem. Agora, era só no 2. Agora segura essa aí, Fritz, que eu comecei jogando PlayStation, era muito foda. Aí lançou pra Nintendo 64. Eu fui jogar e nossa, que merda, hein, cara. O Tony Hawk. Que isso, moleque. Tony Hawk é muito bom. Do Nintendo 64? Eu achava muito foda. Todos eles são bons. Você não jogou de PlayStation, cara? Eu fiquei com bolha no dedo, cara. Nossa, eu vivia com bolha no dedo do Tony Hawk. Pô, vai lançar, né? Vai lançar o HD. Não, já lançou. Só 7 pistas. O resto é DLC. Pra PSN lançou já? Não, acho que ele não é PSN. Não, ele é disco. Assim. Cara, mas melhor do que o Tony Hawk é o Stephen Hawking Pro Wheelchair. Não. Esse é caraca. Ah, isso é melhor, cara. Cara, isso daí é épico demais, na boa. Tá, não. Eu nunca vi isso. Que bom, né, cara? Só faltava um pouco. Esse jogo não tinha que ser feito, cara. Entrar com uma fórmula física, qualquer porra assim, né, cara? Outra franquia que comentou no PlayStation que eu gosto dela até hoje e que o Mesh Splinter também jogou pra caralho. Caralho, eu sou referência agora. Wing Eleven. Começou no PlayStation. Eleven. Wing Eleven. Wing Eleven. Não. Mas nessa época que bombava no PlayStation era o FIFA. Lembra do FIFA 98 com. Não. Era o Wing Eleven. Você está falando uma merda, cara, astronômica. Que isso? É, que bombava o Wing Eleven foi no PlayStation 2. Tá? Não, cara. Foi no seu PlayStation 2, então. Foi no meu, pelo menos. Isso foi muito cocô astronômico. O cara lembra das aberturas do FIFA e não, o FIFA era muito melhor, porque eu lembro das aberturas do Wing Eleven. Eu não lembro. Com certeza. Eu só lembro da abertura do Wing Eleven com o Queen. Porra. Esse Wing Eleven de raiz aí era da hora. Você ia ser cruzamento, cruzava gol de cabeça, cara. Gol de cabeça. Cruzava era gol de cabeça. O cabeceava em cima do goleiro. Cara, se me lembro bem, o primeiro que veio é o Wing Eleven 4. Porque assim que chegou, o que acontece com essa questão do Wing Eleven? É que ele ele só passa a ser chamado de Winning Eleven mesmo no 3, que é o que saiu em 98 ou 99, não lembro. Antes eles ainda lançavam como Perfect Eleven ou como outros nomes assim que vinham já do Fighting Eleven. Tinha uns nomes assim, absurdo. A Winning Eleven 3 passa a ser utilizado esse nome mesmo. O que ficou mais famoso, acho que começou a ficar mais famoso, foi o 4. Porque o 3 ele era muito body foda-se, tá ligado? O cara o momento do jogador era absurdo. Se você colocava na diagonal, o cara já dava um 90 graus direto com a bola, ninja, a bola grudava no pé do cara. Era jogo do Capitão Tsubasa. Aí a partir do 4 fica. O 4 já fica mais realista, né? Nesse aspecto. É o que começa a ficar mais famoso. Até CGzinha de abertura bonita, foi mais famoso mesmo. O FIFA nessa época era porra. Você apertava a bola duas vezes, cruzava, e quando a bola tava viajando, se você apertasse a bola duas vezes, o cara dava bicicleta, não importa onde tivesse, era gol. Era ridículo. Acho que só aqui nessa época. Mas, meu irmão. O famoso gol de manhã. As aberturas eram muito boas. Tira aí, Maio! Tire para na Maze. É. Caralho. Mas sabe um jogo também que eu achava muito foda, principalmente pela abertura, que era do The Cardigans. Don't know what you're looking for. Porra, o jogo é irado, que isso? Não, o vídeo. Não, o Gran Turismo, a graça do Gran Turismo era. O Gran Turismo é tipo um. É um Macintosh de jogo de corrida, né? Ele é sentença de computador, é igualzinho a todos os outros. Cara, na época ele era o simulador supremo, cara. Não tinha nada. Mas é porque a física dele. Realista. A física dele não era tão diferente dos outros. A questão dele era gráfica. A física dele, se você for comparar com. O Nele era pobre de física, porra. O carro não batia. Bateu foda-se, carro era de borracha. Mas naquela época todos os jogos eram assim. Pois é. Isso só veio mesmo com o driver, né? A diferença do Gran Turismo era você poder. Aquele esqueminha de poder tirar a carta, as licenças. Exatamente. Que mais inovaram. Você poder comprar o motor do carro, modificar o. Não modificar assim, de tunar o carro, mas deixar ele melhor, o motor, o pneu e tal. Isso aí tem no nosso guia. Mas beleza. Sim, não tô falando que foi ele que inovou, mas essa era a graça do jogo na época, né? Exatamente, agora, eu não lembro em que ano o Gran Turismo saiu. Acho que o Driver até foi um pouco antes, ou pô, não tem muita diferença, não lembro, enfim. E já tinha uns Need for Speed saindo, mas a grande graça dele era a questão gráfica. Que os gráficos dele, o Gran Turismo 2, sobre quando saiu, eu olhava e falei, caralho, eu não sei diferenciar a verdade do CG. É muito real. É muito real. Eu acho que se eu for olhar agora no YouTube, não vou olhar, não, que eu não quero. Mas o aspecto gráfico dele era sensacional. Fala que ele tinha as licenças. Alfa Romeo, tinha um Chevrolet GT6 lá, que era um carro absurdo. O melhor carro do primeiro jogo pra fazer o Roma 99 voltas. Entendeu? A graça dele tava toda aí. E tirar a carta, que realmente era o. Eu só tenho carteira de motorista no Gran Turismo até hoje. Eu também. Eu só ficava brincando de tirar a carteira. High five triplo aqui. Eu sou o único que eu não consegui tirar a carteira no Gran Turismo só na vida real. Pra você ver como é que o Detran e o Jardim. Você jogou o troço direito, você precisava da carteira. Pra poder jogar? Eu já admiti que eu nunca fui muito fã de jogo de corrida, não me mate. Cara, mas eu acho que eu sou a única, né, que jogava driver e parava no sinal, fazia tudo direitinho. Né? Eu jogava driver querendo que fosse o GTA, então eu, tipo, saía do carro, sabe qual é? E sofria muito saindo do carro. Porque driver, o primeiro driver é um dos jogos mais difíceis do PlayStation. É verdade. Ele é bem tranquilo o jogo inteiro, mas quando chega na última fase, a máfia descobriu que você é policial. E a polícia ainda acha que você é da máfia. E você tá com o presidente no carro. Então a máfia tá atrás de você e a polícia também. Então você tem que fugir de todo mundo. E é muito difícil aquela fase, cara. Aí eu acho que os caras da desenvolvedora ficaram com aquela porra de Ubisoft, ficou com aquela porra de a gente fez merda, né, cara? Jogo muito difícil. Aí a última fase do 2 você não tem que fazer nada. Você tem que seguir o helicóptero até ele cair ali em São Conrado. Aí você pega o cara e acaba o jogo. Porra, Conrado é ótimo. Não, mas a última fase do Driver 2 é no Rio. Então, ouve essa história. O irmão de um amigo meu, ele sabe se guiar pelo Rio, porque ele jogou muito. Porque jogou driver. o Driver 2, ele conhece ruas que ele nunca entrou, porque ele jogou Driver 2 pra caralho. É, mas é tipo isso, cara, é perfeito. Quer dizer que Driver 2 é educativo, então. É educativo. Claro, mas não, é assim, é Rio de Janeiro nos 70, então assim, tem ruas que não existem mais. Mas a Rio Branco tá lá até hoje, tá ligado? Então, e a Avenida Atlântica também. Então, se você for andar na porra do jogo, você consegue se guiar no Rio de Janeiro. Só pode ter mudado mão de uma coisa ou outra. Mas o mapa é perfeitinho. Eu vou até procurar aqui, porque há poucos anos eu achei o mapa do Rio de Janeiro no jogo e até parei com o original. Que o PlayStation 1 tinha que eu achava muito foda, assim, pelo menos me marcou muito, é que como eles faziam muito jogo, muitos jogos que vinham do Japão acabavam parando aqui, e diferente dos jogos de Mega Drive ou de Super Nintendo ou até mesmo do 64, você acabava meio que por conta da pirataria, obviamente, você acabava descobrindo muita coisa que você não ia descobrir na locadora. Eu descobri um jogo, cara, que meio que é um desses primeiros jogos, assim, que marcou meu início pela paixão pelo videogame, né, que é um joguinho chamado Incredible Crisis, é um joguinho japonês meio pro ocidente, que você joga o dia de uma família japonesa. Começa o jogo com... É, muito bom. Só que é um dia que tudo dá errado. Você joga o jogo com... Começa o jogo com o pai. E ele bate... É um salaryman tipo japonês. É, exatamente. Cara, bate óculos, Exatamente. Tu sai com ele pro trabalho. Aí a primeira fase é um minigame. É um jogo composto por minigames. Cada fase é um minigamezinho diferente. Aí a primeira fase, por exemplo, você tem a sessão de relaxamento no trabalho. Que cara, vão ter uma reunião, sei lá o quê. Só que aí você faz ginástica laboral. Exatamente, ginástica laboral. Muito obrigado, lá. Aí você faz do joguinho de dança e tal, e sim, sua performance E esse joguinho de dança, ele lembra muito Parappa the Rapper. Exatamente, é igualzinho Parappa the Rapper e Jamelami, assim, igualzinho. Só que, e aí, enfim, só que coisas vão acontecendo de modo que o final do dia do cara é inacreditável. O cara, tipo, salvou o mundo e o Japão, tipo assim, especificamente o Japão, né? Mas ele salvou o mundo de um ataque alienígena, entendeu? A nave mãe ia destruir o mundo se o bebê não tivesse acontecido, se o pai não tivesse tiltado lá pra fazer o que ele fez, teria dado merda. Aí tu chega em casa, no tu chega em casa, tu libera o dia da mulher. E é uma merda completamente fodida também, assim. Só que a história dela se cruza com a do marido, e aí depois tu joga com a filha, depois tu joga com um filho. Enfim, tu joga um jogo que, porra, pra mim, em termos de narrativa, nunca tinha visto, e que é muito maneiro, assim. Tinha bem aquele tom de Japão, assim, de coisa de maluco que... Não, e quando você fala o nome Incredible Crisis, a última coisa que eu penso é num jogo que trata o dia a dia de uma família japonesa. É, um dia atípico, mas é, cara, muito bom, porque é tipo assim, é uma versão da avó. Uhum. O pai, ele vai ter que comprar uma casa pra aniversário da avó, mas enfim, rola a casa toda no lugar. Se alguém estiver disposto a baixar um emulador ou pegar, jogar no PlayStation 1 vale muito a pena, muito bom. Ou ver, né, um playthrough no... Tem pra PSP, eu acho, esse jogo. Sério? Porra, vale muito a pena jogar. Mas que não, se não tivesse, você pode emular ele lá. É, pois é. Também tem isso. Se o seu PSP for desbloqueado. Engraçado desse negócio do Crysis é que, eu não sei se isso é algum costume japonês ou algo assim, mas no Oi Andando também tem uma das histórias que é a mesma coisa, né? Um cara assalariado só vão do Japão daqui de uma alienígena gigante, né? Pô, olha, deve ser bom. Deve se demorar algum plot, algum episódio de Ultra Seven que ficou muito famoso e eles usam isso até hoje. É bem possível. E tipo assim, eu vou só citar. Na verdade, não. Alguns jogos assim que eu gosto muito, mas assim, só citar, que eu descobri um pouco nessa linha, sabe? Joguei Ape Escape, joguei... Não sei. Enfim, porra, Ape Escape tem aquela merda de... Merda não, né? Mas tinha aquela... Controle muito ruim, cara. Era ruim, mas era muito bom, gente. É isso. Última coisa pra fechar essa parte do PlayStation, rapidinho, que fazendo um contraponto com a puxação de saco que a gente fez pra CGs na parte 1, né? Também tinha os jogos que iam no caminho contrário, que usavam as limitações gráficas do PlayStation em seu favor de maneiras criativas, né? E daí surgiram jogos como Silent Hill, Metal Gear Solid, que eu sempre vou dar esses exemplos. Cara, tipo Silent Hill, que usava o recurso da neblina pra poder disfarçar a limitação gráfica e tal. Não, o recurso da neblina foi uma das coisas mais geniais que já fizeram no videogame. Eles botam aquela neblina mega alta pra fingir que... Pra dar o... Fingir não, né? Pra dar o clima de tenso da parada. Quando, na verdade, eles estão deixando de renderar uma porrada de cenário. E eles aproveitaram isso de uma forma muito inteligente na narrativa do jogo. Ah. E o Metal Gear Solid também. Ele não tinha esse tipo de recurso, esse tipo de estratégia. Os gráficos eram totalmente podrinhos, vamos dizer assim. Mas o jogo tinha uma narrativa tão bem construída, umas cenas tão interessantes que você nem lembrava que os gráficos eram toscos e quadrados. E não tinha CG, né? E aí outra coisa também que eu queria falar é lembrando dos jogos de PC que começaram a ser portados pro console. A galera do console começou a poder jogar games como Tomb Raider, que era original do PC, né? Tomb Raider era original do PC? Essa eu não sabia. Porque eu comecei a jogar Tomb Raider no Tomb Raider 2. E eu joguei no PC, mas eu sabia que tinha pro PlayStation. Já tinha na época ali. Saiu primeiro pro PC, se eu não me engano. Ah, entendi. É, talvez você seja certo mesmo. Não foi? Não é? O 1 não foi primeiro de PC? Na Tomb Raider eu já não manjo. Não. Saiu primeiro pra Saturn. Saturn e PS1, depois pra PlayStation. Saiu pra PlayStation com DOS, com MS, com DOS junto. Só saiu pra Windows em 98, 2 anos depois. Ah, então confundi. Ah, mas enfim, mas independente de Tomb Raider, tinha, né? Alguns jogos começaram a ser portados, e aí tinha as limitações do console. O Diablo, cara. O Diablo, o StarCraft, o Command Conquer. O Carmageddon. Só que aí tinha aquela coisa, né? As pessoas dos consoles jogavam versões bem mais simples, né? E aí tinham que lidar com estouro de textura, personagem pixel entrando em pixel. Não, sem contar todo jogo que era portado do PC arrombava o teu memory card. Com certeza. Era batata. Era batata mon. De novo, coitado do batata mon. Gostaria de dizer também que eu sou foda porque eu joguei Metal Gear em japonês, tá? Só isso. Ah, porra. Nem você não entendeu nada. Eu joguei... aproveitou a história. Entendi sim, porque eu tinha Super Game Power com a tradução do lado. Eu joguei Final Fantasy VIII em japonês. Eu vou te falar que quando eu joguei em inglês não melhorou muito a história, não. Ah, mas isso é impossível. Ah, não é, ele é lindo. É uma história de jogo. Cara, Final Fantasy VIII é uma história de amor. É tipo a novela que o Mamute fez. Que era essa novela que o Paulo Coelho, entendeu? Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Senhora Eternidade, você que acha que tá quieto um segundo, mas tá quieto o programa todo, gostaria de fazer uma perguntinha pra você. Nessa época... Antes, gostaria de me defender. Entendeu? Você tá falando sobre um videogame ruim. Pô, moleque, um high five virtual. Vai começar. Nessa época, a Nintendo resolveu pular a geração de 32 bits. Falando assim, sou foda. Inovou de novo. Inovou. Aí ela foi uma geração à frente dos concorrentes com 64 bits. E pra mim, a última vez que foi certamente denominado com bits de forma correta, né? Porque depois foi só a bacalhação, né? Falando 128 bits nas drogas. Louco, falando merda, mas beleza. É, foi aí que nasceu o Nintendo 64. E eu soube, Sr. Eternidade, que você passou um bom tempo sem videogame até esse famoso videogame. É verdade. Quer dizer, tecnicamente eu não passei sem videogame, não. Eu tinha um Master System lá e ficava amarradão nele. Você quer contar um pouquinho da sua história? De como você conseguiu o Nintendo 64? Como você ganhou? Como você chorou pros seus pais? Como você roubou? Cara, eu tive que vender minha alma e falar que eu ia mandar bem no colégio, basicamente. Você mandou bem no colégio? Então, seus pais. Mandei, claro que mandei. Você estudava no Santo Agostinho já? Estudava no Santo Agostinho já. Porra, mandou bem pra caralho, então. Mas conta aí, você ganhou de Natal? Não, eu ganhei de aniversário. Não ganhei de aniversário, não. Ganhei de gobeira. Meu pai viajou, aí eu vendi a alma. Meu pai viajou pros Estados Unidos, eu vendi a alma e ele comprou pra mim. Mas tinha alguma coisa, senhor da Eternidade? O que teu pai faz? Fala um pouco da tua família. Teu pai trabalha com o quê? Ele é um cara. Prostituição infantil. O pai do senhor da Eternidade, ele é um cara que a gente não sabe que ele trabalha, porque toda vez que ele sai de casa, ele sai com luvas pretas e uma maleta. Então, Então ele é tipo ele um faz lobo. Salgadinhos da York, cara. Ele claramente é aquele personagem de Pulp Fiction, o lobo, que é o cara que resolve coisas. É. Ah, lobo, eu preciso ocultar um corpo, tá bom. Ah, lobo, eu preciso fazer pipoca, tá bom. Não, o pai dele é o Jason Statham no transporter. Eu não tomo parte no roubo, eu não ando com armas. Só apenas que ele de moto, ele é muito mais bolado. Tira da eternidade. Seu pai, por acaso, usa sobretudo e chapéu também? Caralho, teu pai é muito foda, cara, sério mesmo. Não sei nem se ele é foda, cara. Com todo respeito aos pais do Ninja Inimigo. Ele usa aquele chapéu de palha bizarro, chapéu Panamá, tá ligado? Caralho. Com todo respeito aos pais do Ninja Inimigo, mas Splinter e nenhum ao meu que fosse ele, mas o pai do Seu Eternidade tá agora mais maneiro de todos, cara. É o pai mais maneiro. Tá se saindo o pai mais maneiro. Com certeza. E ele me emprestou uma blusa uma vez, até hoje aqui em casa, que ele malhava com a blusa, sei lá. Ele é muito maneiro. É uma badá? Meu pai não malha, cara. He does not do that. É uma blusa de academia. Meu pai nunca foi à academia na vida dele. A não ser que ele tenha uma vida secreta. Mas vamos lá, Senhor da Eternidade, você teve um motivo pra adquirir o videogame? Você falou, caralho, eu preciso, eu tô mó tempão jogando meu Master System, agora eu preciso do Nintendo 4. Qual foi o motivo que te deixou com o fogo no rabo? Ah, cara, todos os meus amiguinhos começaram a comprar videogames dessa geração e eu fiquei chateado porque eu ainda tinha um Master System e todo mundo me zoava. E eu falei, zoava, cara, ter um Master System? Ah, você nem me conhecia na época, Ross. Mas quem te zoava por ter um Master System? É que é uma honra ter um Master System. Cara, muita gente me zoava, cara, na época era legal. Na época não era honra, né? Porque é só atraso. Hoje é uma honra. Exato. Eu sofria bullying, entendeu? Não, sofria bullying porque você era pequeno e magro. Dá pra ver tudo. Também. Ainda é magro. Mas Splinter, imagina se você tivesse um GameCube hoje em dia e só jogasse GameCube. Ninguém te joga pra caralho, porra. Pô, eu não usaria não, eu ia falar irado. Irado, né, cara? Tem Smash. Sim. Olha só, vai entrar no mamilo de jogo videogame, olha só. Já foi o Saturno, vai entrar no GameCube também, olha só. Começa a complicar a sua situação aí, cara. Não, mas, por favor, Eu vou te falar que a minha primeira reação quando eu vi o Nintendo C4 foi: caralho, que controle irado, moleque. Não, peraí, correção. Ultra 64. Ultra 64. Eu demorei muito tempo pra me acostumar com o nome Nintendo 64. Eu achava o nome Ultra 64 muito mais maneiro. Mas a Nintendo, ela nunca vai abandonar a palavra Nintendo nos videogames. É, dela. Verdade. Não, mas o que acontece? O press release, o primeiro press release do Ultra 64, que é de maio de 95, tem lá. Nintendo da América anunciou orgulhosamente em parceria com a Silicon Graphics que desenvolvemos o chipset do Nintendo Ultra 64, videogame revolucionário que lançaremos em breve. O em breve, na verdade, foi um ano e meio depois. Tá, mas primeiro na época saiu só falaram, o Killer Instinct com a placa dele, né? Pois é, o Killer Instinct, quando saiu pra fliperama, saiu com esse chipset, que o nome do chipset acho que ficou como Ultra 64 mesmo, se não me engano. E aí, antes de ter esse nome Ultra 64, até aquelas revistas de videogame aqui na época, eu lembro que na época que saía muito não, saíram 5 dela. A Herói Games, e uma matéria da Herói Games falava lá do Dolphin 64, Dolphin. Que era um dos primeiros codinomes que a Nintendo utilizou. Mas o começo do projeto do chipset com a Silicon Graphics, que foi ainda no final de 93, Super Nintendo bombando ainda. Até esse press release em maio de 95, o nome de projeto foi o Ultra 64. Provavelmente alguma decisão de marketing aí, já em 96, na hora de lançar o videogame, é que tiraram o Ultra, porque sei lá, o nome dos videogames da Nintendo sempre foram Nintendo, então acho que mantiveram. Podia ser no Japão, né? No Japão podia ser Ultra 64. No Japão, e Super Famicom. Eram outros nomes, né? É, ou então tinha que ser Famicom 64. É, o computador familiar Famicom, 64, beleza. Ou Ultra Famicom, né? Porra, exatamente. Famicom Hokuto Young. Não, tem fotos dele do Ultra 64 em que aquela etiquetazinha que tem na parte onde você encaixa os joysticks, que fica escrito Nintendo, você tem que ficar com N64, é o logo, tá escrito Ultra 64. Inclusive, parece a letra do Alien, a fonte do Alien, do filme. Caraca, Ultra, e cada letra, as letras são magrinhas, assim, e bem altas, separadas por um, tipo uma bolinha. Eu vou achar uma foto pra vocês. Não, pô, o que eu acho engraçado do Nintendo 64 é que era uma época em que bits era sinônimo de marketing, né, cara? Você vendia o seu console pelo número de bits que ele tinha, né? Você tinha os consoles de 16 bits. Não, mas aí tinha uma motivação, né? Porque os barramentos do processador estavam evoluindo mesmo. Sim, o barramento do Nintendo 64 era de 64 palavras, era de palavras de 64 bits mesmo. Mas eu só acho engraçado como isso era tão forte que ele botou o nome. Meu nome, né? Botou no nome, entendeu? 64, meu irmão. Eu vou vender aqui agora o meu Mega Drive 16. Uma lógica, né? Melhor do que tipo Xbox 360. Não, podia ser Xbox GTX, porque usa GeForce GTX, modelo foda, não sei o quê. Pô, Xbox 360, né? Tem uma volta inteira e não sai do lugar, né? Filho da puta, você. Tipo isso. Você senta essa merda aí. A Nintendo, ela entrou nessa geração, mas ela já entrou com outro espírito, né, Lápis, do que ela tava com o Super Nintendo. Ela já entrou mais devagar, ela já tinha entrado mais devagar também com o Super Nintendo, mas eu acho que não foi tanto, assim. É, com o Super Nintendo, eles entraram com uma diferença de tempo bem pequena em relação à Sega, que era concorrente única também. Isso. Na época, né? Quando na questão do... Mas aí a gente geralmente usa essa perspectiva de que a Nintendo entrou atrasada, quando na verdade não entrou atrasada porra nenhuma. Ela não teve uma necessidade tão urgente de fazer um videogame assim, e até eu mesmo chamei ela de atrasada no último programa, entre nessa onda. Ela não teve uma necessidade tão grande assim de fazer um videogame, porque se você parar pra pensar agora em relação ao que o Super Nintendo ainda era capaz de fazer no mercado, depois do lançamento do Sega Saturn e do PlayStation, foram lançados, por exemplo, pro Super Nintendo, Chrono Trigger e Super Mario RPG. Uhum. São dois jogos de uma mesma empresa, da Square, mas são, até hoje, dois dos principais jogos de Super Nintendo. Um é, talvez, o principal, o Chrono Trigger, e o Super Mario RPG é considerado um dos principais jogos de Super Nintendo. Não, é o World. Ah, não, tem, não, tudo Super bem. Super Mario bem, Palavras. É, tudo bem, mas o Chrono Trigger... Vendido no pacote Office aí há anos. É, no pacote Office. Inclusive, tá aí o pacote Office do Windows 8, tá bombando. O... Não use, é uma merda. O Chrono Trigger figura, certamente, top 1 de jogos de Super Nintendo. Provavelmente você vai encontrar o Chrono Trigger lá liderando, ou nos três primeiros. E o Super Mario RPG, provavelmente, se não for em top 10, mas qualquer lista que seja top 15, ele vai aparecer lá. Muito provavelmente. Então são dois jogos que saíram já em 95, 96, e o PlayStation e o Saturn já tinham um ano de vida. Sim, sim. Outro mas, jogo... Cara, vamos lembrar aquele negócio que o Chris vai vibrar de emoção agora, mas que a Nintendo foi garfada, né, cara? Tipo, eles tinham um projeto de fazer um videogame 32, foi garfada. Não, e olha só. Assim, como ela uma chutou. Jogada de marketing justa. Não, a Nintendo não foi garfada. A Nintendo faz de vítima com um papel muito bom, que é a Disney dos videogames, aí se faz de vítima. A Nintendo tinha um acordo com a Sony, ela decidiu depois não utilizar. Ela tirou a Sony e a Nintendo foi o Ronaldinho Gaúcho. Tava negociando com a Sony Grand. Não ouse. Aí apareceu... Desculpa se você vai caindo. Aí apareceu o Flamengo Philips e falou, pô, não, faz comigo. Falou, tá bom. E não, eu quero dizer que garfada, porque, tipo assim, já tinha esse projeto. E eles perderam o que eles perderam, né? Foram tudo que eles tinham e como jogador de marketing foram desenvolver justamente aquilo que podia, assim, fazer frente, né? Vamos fazer algo também que ninguém vai fazer jogo só pra esse videogame, não os outros, entendeu? E vamos fazer uma conversa com o que a gente pode. Porque essas duas campeonatas estavam fugidas, cara. É, virou briga de patente, entendeu? Hoje em dia, na tecnologia, isso é bastante evidente. Todas as empresas que o Facebook compra, o fato do Google ter comprado a Motorola, a parte de telefonia, a briga da Samsung com a Apple, as aquisições do ramo de tecnologia hoje, os acordos, são todos por um motivo muito claro: obtenção de patentes de tecnologia. As coisas mais triviais possíveis, tipo tela sensível ao toque. Algum filho da puta um dia patenteou e alguém paga royalties por isso hoje. Coisas ridículas. Uhum. Tá? Nessa época. É errado, que é uma invenção brasileira. Nessa época. É. O que é brasileiro? A Bina também, né? Não, a tela sensível ao toque inventaram pra caixa eletrônica. É, o avião também, cara. O Santos Dumont. É, a gente é o mais fudido dessas paradas de patente, porque a gente não... A gente não acredita em patente. Esse maluco tá vindo é o pior. Ele tá querendo processar as pessoas pra ganhar, tipo, 300 bilhões de dólares. Bina, mas ele tem razão, o cara da Bina tem razão. Uma coisa muito curiosa também, Lápis, é que na época que o Nintendo 64 tava sendo lançado oficialmente, a gente podia comprar na casa de vídeo, podia comprar em qualquer lugar, o PlayStation ainda não tava bombando aqui no Brasil. Eu não conhecia ninguém em 96 que tinha o PlayStation. Tanto é que eu tive o Nintendo 64 antes de ter um PlayStation. Claro. Só fui em 99. É, eu só fui ter o PlayStation bem depois, na época do auge da pirataria, e na época do Nintendo 64... na época foi Nintendo 64... Pra mim, Nintendo 64 veio primeiro, e só depois que eu fui entender que o PlayStation veio antes e tal, tudo que aconteceu. Mas eu joguei muito antes do Nintendo 64, passei por todos os perrengues de locadora, de fitas caras e tudo no Nintendo 64. Claro. O PlayStation começa a chegar no Brasil no final de 97. E, tipo assim, Natal de 97. Remessas vindas do Paraguai, sempre, né? Uhum. Silvio, um beijo. remessas vindas do Paraguai, porque hoje eles continuam tendo essa facilidade, mas na época era ainda maior. Muita facilidade de importação. Então o videogame já era lançado nos Estados Unidos, já tinha uma base de jogos, etc. Tá? Já tinha 2 anos de existência na América e vinha muita remessa. Argentina, Paraguai. Argentina e Paraguai até hoje tem muita facilidade de importar, muito mais do que a gente, né? De importar coisas. E o Paraguai tem todo esse mercado paralelo ainda até hoje. De onde veio o PS3. De onde veio o PS3 do Mestre Splinter e tanto eletrônico. Mas às vezes eu acho que esse é um dos fatores do Nintendo 64 ter sido tão popular chegado aqui no Brasil a uma primeira... Porque se o PlayStation tivesse chegado junto, se o Nintendo 64 tivesse chegado junto com o PlayStation, no auge da pirataria do PlayStation, eu acho que, cara, não tinha como. Não ia ter como. É. Só pra completar aquele argumento anterior dos jogos Nintendo pós-PlayStation, os três Donkey Kong são pós-PlayStation, pra gente ter uma ideia. E são três jogos excelentes, que mostram como o Super Nintendo teve uma sobrevida aí pra concorrer. É, tem muito jogo de PlayStation que é muito pior que Donkey Kong, por exemplo, né? Então, mas do mesmo jeito que eu falei... Agora, em relação a essa questão... Rapidinho, do mesmo jeito que eu falei isso, Lapto, eu joguei Super Mario RPG antes de saber que existia o PlayStation. Eu joguei Super Mario RPG, depois joguei Nintendo 64, depois veio o PlayStation. Esse jogo é um jogo ótimo, tem um potencial gráfico excelente, né? Você vê aquele monte de serrilhadinho, assim, parece vídeo de YouTube de hoje em dia, né? Que a cor não fica muito bem definida, vídeo de 240p. É, desse aspecto, assim, mas pra fazer aquilo num cartucho em 16 bits, é perfeito. Aí, em relação a essa coisa do PlayStation chegar aqui depois, a Sony nunca teve, pra essa parte do... Porque era a Sony Computer Entertainment, né, que faz o PlayStation, até hoje é, mas hoje em dia já é mais globalizado, né, digamos assim. A Sony é Sony, né? Então, a Nintendo sempre lançou videogames aqui, durante a década de 90 inteira, com a Gradiente. Uhum. A Gradiente licenciava essas coisas, produzia essas coisas em Manaus. Depois parou. Depois o 64 foi o último que eles tiveram acordo com a Nintendo. Do GameCube em diante já não teve. Mas aí já sentiu o mercado brasileiro o suficiente pra lidar com importações. Sim, e com todo o marketing. É muito comum em 96, você no Natal ter várias crianças abrindo presente lá e mandando Nintendo 64. A Tectoy, ela é assunto de estudo, de pessoal que estuda videogame nos Estados Unidos e na Europa, até hoje, como um exemplo, o exemplo máximo de conservação de uma cultura de videogame japonesa, no caso da SEGA, em outros países. Tá? Se você procurar, tem artigo científico da Tectoy, de como a manutenção de uma memória do Mega Drive, etc., no Brasil até hoje é vendido por causa da Tectoy. E todos esses sites, assim, Retro Gamer, Videogames Museum, que falam, assim, sobre Hardcore Games sempre... videogames de outros países, todos eles, o artigo da Tectoy geralmente é substancialmente maior do que qualquer outro, tá? Então a Tectoy é muito importante nisso. Até hoje ela tem ação da Tectoy na bolsa, se alguém quiser comprar. Da última vez que eu vi era tipo 25 centavos. Sem liquidez nenhuma. E a Gradiente, depois do 64, parou de licenciar. A Sony nunca teve isso. O primeiro jogo da Sony que foi lançado no Brasil oficialmente foi o PlayStation 2, ano retrasado, sei lá. O PlayStation 3 agora também. Né? Agora a gente vive em um outro cenário, muito mais maduro, embora imaturo ainda, mas diferente. Então, assim, o PlayStation tem esse gap aí. Né? Só foi trazido mesmo pelo Juarez do Camelô, né? Esses é que foram os caras que importaram, que trouxeram o PlayStation pro Brasil. Os gravadores, os bandeirantes do PlayStation. Né? Os emboabas do PlayStation. Se a gente falou aqui que essa era foi uma era do 3D, com certeza a gente pode dar o parabéns pro Nintendo 64, que o Nintendo 64 foi o videogame das três dimensões. Pra mim, quase todos os jogos, a grande maioria deles eram 3D. Foi o primeiro contato que a maioria de nós aqui teve com o 3D das três dimensões, né? Voltando a lembrar que a gente não tá falando do 3D que sai da tela, a gente tá falando de 3D com 8 graus de movimento. Não, mais ou menos, cara. Comprava o 64 e vinha com o Super Mario 64 e rodava a câmera, né? Porra. Uhum. Chegava, porra, maluco, eu posso ver ao redor do personagem inteiro, posso ir pra trás daquela caixa ali, fazer sei lá o quê. Hoje é trivial. Posso matar, né, o Goomba. É, pois é. Vou te falar que o que foi no o Nintendo 64 pra mim foi a mega surpresa do 3D do Super Mario 64. Aquilo me deixou maluco, mano, cara. É tipo, caralho, mano. A palavra é certa 3D. De pau... Fala aí, o senhor Eitendai. Eu ia falar que a palavra certa é de pau. Fala aí. Primeiras ereções, né, da criançada, né, com 11 anos. Fala, Daigo. Não falei nada, não. E a segunda coisa que eu achava sensacional era aquela porra daquele analógico, moleque. Aquele controle completamente alienígena, diferente de tudo, moleque. Eu lembro que vinha uma instrução no manual de várias formas de segurar o controle. E tinha uma forma de segurar o controle que eu nunca usei em nenhum jogo, que era segurando os dois direcionais da esquerda, tá ligado? Você botava a mão da esquerda no direcional analógico e a mão direita você botava no direcional whatever. Não dá não, isso é muito errado. Devia ter algum jogo de avião que usava isso, sei lá. Usava só isso, né? Isso é um negócio. Todos os jogos. Eu lembro. Fritz, era um controle que tinha três lugares pra você segurar. Onde você tinha visto isso? isso, cara? Você lembra disso? A primeira vez que você olhou o controle do 64? Um lanche de avião tem três bases assim. Eu não me surpreendo, porque a Nintendo é uma empresa que inova. Pelo amor de Deus, Fritz. Pelo amor de Deus. Tu vai me falar que você tá acostumado a jogar com o controle do Super Nintendo. Vem aquela porra que parece uma espaçonave. E você vai falar que não ficou surpreso? Você vai falar, eu já... Você... Óbvio que eu fiquei surpreso. Você, que não era nem líder de ginásio ainda, você vai me dizer que você tava com seu monóculo, olhou pro controle do 64 e falou... Normal sabia que a Nintendo iria inovar. Eu tinha, tipo, 10 anos, cara. Então. Eu achei o controle bizarro, mas depois me mostraram de como é que usava o controle. E, cara, eu joguei Star Fox, foi o primeiro jogo que eu joguei no Nintendo 64. E, cara, Nintendo 64 foi o melhor videogame que eu tive. Eu achei muito foda. Que tocante. Tem que chamar o Pombo aqui, né? Que o Pombo chora quando fala Nintendo 64. Cara, Nintendo 64 teve, olha só, uma lista de jogos memoráveis. GoldenEye, Mario Kart. Já vai partir pra lista? Calma, cara. Gente. Calma. Sem pressa. Calma. A gente só tá aqui há 4 horas. Tem que ter preliminar, cara. Tá me fazendo quase entrar no Tumblr e criar um chamado Nintendo Fags e anos. Tatuagem no ano. Tatuagem no ano. Já temos o Mac Fags e Velcro do Ser Eternidade, criar o Nintendo Fags e anos. Agora, Mac Fags e Velcro. Cara, o que eu lembro é, tipo assim, eu tinha um Super Nintendo e o Nintendo 64 era muito caro, era tipo uns R$300 na época, assim. Eu não sabia quanto custava, eu só sabia que minha mãe falava que era muito caro. Muito caro. E quando é muito caro, pra mim era tipo, caralho, deve custar tipo 5 milhões, fudeu, eu nunca vou ter esse videogame. Por esse dado aqui no de quando foi o preço do lançamento no Brasil, não achei. Mas a gente tem os preços americanos. Né? E aí foi um ponto de vantagem da Nintendo inicial pra ganhar um market share bom, porque o Saturn e o PlayStation custavam $399. E a Nintendo lançou um videogame teoricamente mais potente a 250. Né? Então botou aquele 64 gigante no nome e falou assim, os outros são 32, nós somos 64. Nintendo, apenas $254. E aí vendeu pra caralho, assim, a rodo, né? Claro que depois eles tomaram a porrada no preço dos jogos, porque o cartucho era muito caro. Não, antes de entrar nos grandes... R$29,90. Não, mas antes de entrar nos grandes problemas do Nintendo 64, né, que não são poucos, eu vou falar a última coisa que eu achei muito foda quando eu tava vendo o Nintendo 64 pela primeira vez, que era uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que era o videogame tinha entrada pra 4 controles. O videogame, ele já tava falando aqui, olha só, você vai jogar com a sua galera, meu irmão. Você não vai jogar só com o seu amiguinho que você conheceu no Jiu-Jitsu. O que? Isso, cara. É porque em 96, jiu-jiteiro jogava videogame pra caralho. É porque quando eu era criança eu fazia jiu-jitsu. Quando eu era criança eu fazia jiu-jitsu e tinha um amigo meu de jiu-jitsu que tinha um Super Nintendo. Aí eu levava o meu controle pra casa dele e a gente ficava jogando Turtles in Time. Caraca, claramente tinha pro jiu-jitsu pra comer misto quente depois, cara. Na verdade era sonho da padaria. Era sonho que você jogasse, que você lutava jiu-jitsu, né, cara? Exatamente. Mas a parada do Nintendo 64 era assim, era bizarro, porque houve uma mudança bizarra. Quem tinha o Master System, ou Mega Drive, ou Super Nintendo, era um jogo em 2D. E o Nintendo 64 não era em 3D. Então, assim, não era só, eu tenho um GameCube e o cara tem um Nintendo 64. Era só a questão do gráfico, que é melhor ou pior. Era a questão, assim, cara, você tem uma dimensão a mais do que eu, entendeu? Assim, o seu jogo tem melhor edição. Aqui, galera, eu achei que... É que eu fui idiota, né? Eu procurei na internet quando eu tive que procurar isso em papel que eu tenho. Eu peguei uma Ação Games aqui de 96, 97, enfim. Final de 96. É 97 já, tá? Que foi mais ou menos quando o 64 saiu aqui no Brasil. Então aqui tem um preço aqui da Direct Shopping, que, cara, já tinha site. Olha só, site? Direct Shop.com/Nintendo. Caralho, fiquei assustado agora. E não tem HTTP, enfim, não importa. Mas aqui, o preço do 64, 3 vezes de 163 dá 489 ou 10 de 57. Porra, juros nos anos 90 era qualquer coisa, né, cara? R$570 no O meu foi prazo. Comprado provavelmente em 72 vezes no consórcio. Pois é, o salário mínimo nessa época era R$130, né? Então, caro, videogame caro. E o preço dos cartuchos, né, dos lançamentos aqui é... R$29,90. Pô, cara, não, desculpa, essa revista já é tipo de 99, 99, porque já tá lançando o... tá como lançamento aqui International Superstar Soccer 2000. Então era de 99 já, essa revista. É, os jogos eram 3,56. Então o jogo era R$170. É caro. Mas já então caro, o salário mínimo era R$150, então, né, nessa época. Mais ou menos isso. Cara, bizarro, né? Era muito caro. Aí... mentira, o salário mínimo era R$136. Era um, né, um cocô, igual hoje. Aí... não, eu lembro assim, falando assim, mãe, eu quero um 64. Minha mãe assim, nem fudendo, olha só o que... você tem um videogame, você quer? Você não precisa de outro. Aí... por isso que eu fiquei com o Master System um grande tempo. Por que você queria um outro videogame, cara? Você tinha jogado já todos os jogos do Master System? Não, tem razão. Então... é, você não precisa de outro videogame quando você não joga todos os jogos daqueles... da, da. Pô, se fosse sem, tá todo mundo preso no PlayStation, hein? Mas ok. Aí eu tive a sorte, moleque. Eu estudei com um moleque em São Paulo. Moleque, paulista... desculpa, ouvinte, mas paulista é todo otário, né? Aí o moleque veio... caraca! Fala aí, Cruxa. Diz aí, o que você tem de dizer? Caraca. Olha só, moleque. Eu vou aí na parada, respeito pra caramba vocês, e vocês chegam falando isso, cara. Cara, mas o Nishley Miguel e o Fritz estão dando um ataque de argentino, cara. Essa história. Só pra falar que o São Paulo... só porque eu falei que São Paulo é o caos no trânsito, infernal, eu não quero dizer que... falei São Paulo é uma merda. Você falou que São Paulo é uma merda. Por causa do trânsito. Você falou por causa do trânsito, que é uma merda também. Gente, deixa ele falar da história dele com 64. Eu só quero me defender porque o lápis tá enfiando palavras na minha boca. O que eu falei é... São Conrado é uma merda de trânsito e parece São Paulo. Aquela coisa escrota. Quando eu falei isso, eu já falo do trânsito. Então vai se fuder, está gravado. Porque o Fuxer vem aqui com uma boa vontade, entendeu? Eu trouxe o Arara também veio. Ouve a história. E você vai... boa vontade. Se amarraram no Rio. Deixa o cara contar a história do Paulista Otário. Fala aí, porque tem muito Paulista Otário mesmo. Continua. Meu, deixa o cara falar, meu. Pô. Um maluco veio e falou assim, porra, meu pai me deu um Nintendo 64. Eu não queria um Nintendo 64, eu queria o Super Nintendo e tal, não sei o que. Aí eu tinha o Super Nintendo. Aí eu falei assim, pô, não quer trocar? Ave Maria! Aí o cara falou assim, pô, você tem quantos jogos? Eu falei assim, pô, eu tinha acho que uns 4, assim. Aí eu falei, pô, eu tenho 4 e 2 controles. Aí o cara assim, pô, eu só tenho um jogo e um controle. Mas o Nintendo 64 é mais novo, né? Eu falei, não, eu te dou mais R$30, assim, que é o que eu tinha, né? Assim, porra, poupança. Uma fortuna pro cara. R$30, né? Então eu dei assim, um Super Nintendo e mais R$30 e eu ganhei um Nintendo 64. Caraca, o moleque deve ter apanhado tanto quando chegou em casa. Deve ter tomado uns tapa foda. Detalhe, ele é que foi levar na minha casa pra trocar. Aí 2 dias depois ele assim, não, eu preciso trocar de volta. Eu falei, cara, não dá, porque eu já comprei jogo, comprei o controle, agora não dá mais pra trocar não, cara. Aí ficou com o Super Nintendo, fiquei com o Nintendo 64. Hoje em dia, ele perdeu a troca, né? Melhor, porque hoje em dia, sinceramente, as pessoas fariam essa troca. É ou não é otário? Na época ele foi otário. Otário! Na época foi trouxa pra caralho. Qual era a escola em São Paulo? Tu lembra? Cara, essa escola, não lembro. Ah, porque a gente pode tentar rastrear o moleque, né? Vai que algum outro... Vai que agora, ele ouviu sobre o... Mas aí, se você que trocou o videogame com o Fritz, ou você conhece alguém que trocou um 64 por um Super Nintendo, né? Algum amigo seu, sacaneia ele. Pode sacanear. Chama ele de otário. Otário! Mas na época que... um pouco depois que saiu o 64, eu queria muito ter um, né? Só que eu tinha um PlayStation e não tinha nem... não existia nem a possibilidade de eu pedir um videogame pra minha mãe, né? Então, eu já tinha jogado tudo que eu queria jogar de PlayStation, eu troquei o meu PlayStation no 64. Otário! Otário, eu já tinha jogado tudo que eu queria. Aquela, moleque, você falou isso, me lembrou aquela sessão que tinha na Super Game Power, moleque, de trocas. Os caras mandavam troca o tal sistema com tantos jogos por outro. E tinha essas paradas, né, cara? Super Game Power e editor azul não se responderam pelas trocas e porrada dele. Ele tinha apenas um canal de comunicação entre os dois. É por isso que eu digo, bicho, melhor era eu que pegava do Gabriel, não avisava e ficava com ele meses e meses. Em compensação, hoje, quem deve dinheiro pra quem? É que? Quem deve dinheiro pra quem hoje em dia? Hoje em dia aquele filho da puta me deve rios de dinheiro, que desgraçado. Você está ouvindo, seu filho da puta? Você me deve dinheiro! Me deve também. Cara, cara, te dizer que o 64, a primeira coisa que me espantou no 64 foi jogando na casa de um moleque amigo meu. É, eu tava acostumado com aquele já Super Nintendo já abatido com o tempo, né? Que tem que fazer carinho na fita pra ela funcionar. Clássico. botar um calço na fita, né? Falar, vou botar um papelzinho aqui, alguma coisa assim. Tinha um jeito certo pra cada fita. Aí é quando, rezar, pô, né, cara? Muitas vezes. O maluco me bota um 64 lá, que eu falei, pô, no final das contas virou a mesma coisa, né? Mas botou lá um videogame novo, e estava jogando, aí o maluco tocou o telefone. Aquela época, porra, ele tinha que ir até o telefone pra atender, né? É, não é todo mundo que tinha um telefone sem fio. Aí ele, porra, na hora foi, tocou o telefone, ele levantou e puxou o controle. Quando ele puxou o controle, o videogame deve ter caído de cima da TV. Assim, caiu um metro e meio. Caralho. O que me assustou foi, continuou o jogo normal. Internet puxa só, que não deu um tiltzinho sequer no jogo. O videogame despencou de um metro e meio. Aí eu falei, caralho, meu Super Nintendo não faz isso. Esse aí não era Nintendo, esse é da Nokia. Pouca coisa. É isso, aí isso me assustou pra caralho, moleque. Aí eu ganhei o meu respeito e a partir daí virou meu videogame oficial. Porque esse era o seu amigo que tinha 50 jogos, porque todo mundo tem sempre um amigo que tem, tipo, todos os jogos vendidos pra aquela... Nunca você é o cara que tem 50 jogos, a não ser que você seja o Dago. É sempre o seu o mesmo amigo que tem todos os Cavaleiros do Zodíaco, é o mesmo cara que tem todos os jogos de todas as plataformas. Caraca, eu e o Cristian conhecemos esse cara. Tem todos os Cavaleiros do Zodíaco que a gente conhece, é o único amigo nosso. É, e... A gente conhece esse cara. Vocês conhecem, é meu namorado. Caraca, meu irmão. Ia lá. Esse cara, esse não, é sempre popular. Não é o seu namorado, pode ser que seja também. Infância, porque é o cara que você vai na casa dele, fala, e aí, tudo bem, bora brincar e tal. E cara, bora brincar de quê? Não, bora brincar aí na sua casa. O seu videogame, os seus controles, os jogos. Não tem nada aqui fora que seja tão divertido quanto os seus 55 jogos ou os 50 bonecos de Cavaleiro do Zodíaco que você tem aí dentro. Não, e esses moleques que tinham 1 milhão de jogos, cara, eu não entendia. Ou era a mãe que trabalhava de aeromoça, tá ligado? Sim, aí rolava. Ou então o maluco era trilhardário, assim, morava naquela mansão bolada e você pulava o muro pra jogar com ele. Cara, se a mãe do moleque era aeromoça nos anos 90, foda-se a fita de videogame, só de menos, cara. A quantidade de sorvete mega que sobrava em cada fudavar e que a aeromoça levava pra casa, caraca, não dava pra ser obeso feliz naquela época. Lápis, não era à toa que você era gordinho naquela época, cara. Não, minha mãe não era aeromoça, minha mãe era técnica de terapia mal humilhada, você mexia com gente com câncer. Mas eu conseguia fazer isso. Que horror. Mas eu nem gostava de sorvete, tanto de sorvete mega, porque era muito caro. Eu gostava era de frutari, que era barato. E frutili. Eu também não gostava. Eu também não tomava sorvete mega nessa época. Era caro pra caralho. Pessoal falando que tinha mãe era aeromoça que estava bem. Vocês não tomavam de brigadeiro, não? Tablito, brigadeiro, essas tablito coisas, não? Tablito eu ia nele direto. A boa era frutili. Ah, o meu era sempre tablito ou de brigadeiro. Vinha com palito. Era sempre de direto. E tinha o moleque que era o contrário a esse, né? Era um moleque que ele não tinha o videogame, ele tinha só o controle. Ele esse é o brother. Assim, esse é o cara brother. É o cara que só tem um controle. É o cara que ele sabe zerar todos os jogos, ele sabe os códigos todos e o cara não tem videogame nenhum. Aí ele olhou e falou assim, ok, 4 espaços de controle do Nintendo 64 é a minha hora de brilhar. O filho do porteiro do meu prédio, ele tinha um controle só. Ele comprou um controle e falou assim, cara, eu vou sufocar na casa dos outros, assim. E ele ia mesmo. Quando expulsava ele de um lugar, ele ia pro outro. Ficava o dia inteiro jogando. Bizarro. Eu vou falar pra vocês que normalmente quando você tem uma transição de geração dos consoles, você tem aquela surpresa, você tem aquele baque, né? Por exemplo, quando saiu da época de 8-bits pra 16-bits, você fala, caraca, olha, tá muito maneiro agora, música melhor pra caramba, os gráficos e tal. Quando você foi agora do PS2 pro PS3, você viu mega gráficos boladões, você teve a introdução de movimento, sensor de movimento, várias paradas. Agora, a mais surpreendente, a mais absurda, foi no Nintendo 64, foi na época dos 32-bits, quando você saiu. Por mais que hoje em dia você fale assim, os gráficos do Nintendo 64 são muito feios, os gráficos do PlayStation 1 são muito feios, comparados ao gráfico do Super Nintendo, que são arte hoje em dia. Se você pegar naquela época, se transportar pra 98 e ver os gráficos que você via naquela época, aquilo foi a maior revolução gráfica que teve nos videogames, cara. Com certeza. É uma dimensão a mais, cara. Tudo era melhor. Eu olhava, é o que o Ilaps falou. Eu falava assim, cara, eu não consigo ver que isso aqui é um videogame. Uhum. Eu lembro. Mal feito pra caralho, mas mesmo assim eu achava aquilo ali o máximo, assim. E é engraçado, porque eu, nessa época, joguei bastante emulador também, do Super Nintendo, que começou a bombar, né? Aí eu tive acesso a vários jogos que eu não joguei antes, e fui mostrar Final Fantasy IV pra um amigo meu. O amigo meu olhou pro Final Fantasy IV e falou, cara, não consigo jogar isso não, cara, muito feio, maluco. Filho não da dá não, muito feio, vou jogar aqui Super Mario 64. Meu Deus, cara, eu vou dar uma porrada. Não, mas era perfeitamente aceitável naquela época, Daigo, você falar isso. Não, não, vou meter nele a mão. Filho da puta. Me diz aí, então, o Senhor Eternidade, por favor. Sou sempre eu, cara, você fica sem gente pra chamar assim. Não, é porque sempre quando eu faço assim, eu vejo quem não falou quase nada em TC4. Quando você lembra desse baque de gráfico e das coisas, caralho, que foda. Qual o primeiro jogo que você lembra no TC4? Mario 64. Teve algum outro que te deixou assim, caraca, que foda isso. Nunca vou ver um negócio assim na minha vida. Não, quer dizer, teve outros jogos que eu falei, caralho, muito foda, mas depois de Mario não foi um baque tão grande. E você... Engraçado que o Mario nunca teve o jogo do Mario no TC4 não tinha uma história muito foda, não tinha um porquê estar fazendo as coisas, mas todo mundo aqui que jogou o Mario pegou as 120 estrelas. Tô enganado? Eu peguei. Alguém aqui que jogou Mario, que teve o Nintendo C4 e teve o Mario e não pegou todas as estrelas, fala agora. Eu não tive o Mario e peguei. Eu me sinto culpado, mas eu nunca fiz. Você não... Você teve o Nintendo C4? Eu tentei pegar, mas toda vez que eu tentava pegar, eu chegava nas 70 estrelas, mas você tinha o jogo. E abandonava o jogo. Mas você tinha o jogo? Tinha o jogo. Vai lá. Morri. Avisa pro seu chefe que você não vai amanhã pro trabalho e boa sorte. Vai, vai cumprir trabalho, com essa missão, cara. Realmente, missão, bro. Cara, se você morrer, cara, você chegar no céu e falar, não, volta, há uma penada, tem coisas a cumprir na Terra. Caralho. Esse é um bom enredo de um joguinho foda, hein? Cara, ó. É God of War, né? Eu digo que todo mundo aqui não. Provavelmente. Teve alguém que conseguiu pegar 120 estrelas sem olhar na revistinha? Eu. Ah, estrelas do quê? Você cara, sabia não, que... sério, eu nunca olhei. Você sabia que nada. Tinha estrela secreta. Ué, que você tinha. Eu já falei isso pra você antes, mas a minha Soul Games eram meus amigos, cara. Não colhei nenhuma revista. Tá, mas você teve sem spoilers. Você conseguiu sozinho pegar as estrelas? Não, óbvio que não, cara. Impossível. Era muito difícil. Eu acho que, cara, eu me lembro de ter pego quase todas sem nenhuma dica. Ah, sim, eu peguei muito. Eu precisei de revista pra duas. Cena 110, 100. É, por aí. Mesmo aquelas escondidas, tipo aquela que você tinha que dar porrada no coelho, quer dizer, pegar o coelho. Não, pegar o coelho era tranquilo. Um toad aleatório. Difícil era você descobrir que você tinha que quebrar o seu recorde nonesmente na descida do tobogã pra conseguir uma estrela. Ah, essa eu precisei. Isso é muito fodido, cara. Essa aí era muito secreta, moleque. Essa aí eu acho que alguém... Eu nunca ia adivinhar. Eu não consegui no 64, porque eu não tinha o jogo no 64, peguei emprestado e joguei poucas vezes. Você não tinha? Mas o seu 64 veio com Killer Instinct, né, cara? Quê? O seu veio com Killer Instinct, né? Não, meu Super Nintendo veio com Killer Instinct. Ah, é verdade. O seu 64 veio com o quê, cara? Você não tinha... Não lembro. Não veio... Agora que eu tô tentando lembrar, os primeiros jogos de 64 foram 007, Star Fox e GoldenEye. Eu não tinha nenhum outro jogo além desse. Caraca, você teve 007, vazio. Teve 007 e teve GoldenEye? Caralho, não, desculpa, foda, 07 cara. Star Fox e Top Gear. Ah, tá. Ali. Não era nenhum dos três, cara. Meu Twitter era... Foi zerado. Era nos Estados Unidos. OEM. Meio dos Estados Unidos, eu acho que não vinha com o jogo na minha versão. Eu comprei lá. Aí, esses foram os meus primeiros jogos, mas o Mario 64 não tinha, joguei algumas vezes emprestado. Aí depois, no DS, quando saiu, eu comprei. Mas esse tudo do DS é diferente, né? Eu sei, mas eu peguei todas as estrelas no DS. Muitas estrelas são iguais, inclusive essa de bater o recorde absurdamente. Eu peguei porque eu tava rejogando a fase e bati o recorde por acaso, no honestment. Crusher, você pegou todas as estrelas. Eu peguei o 64 pra jogar isso. Você pegou, entrou no canhão do lado de fora do castelo. Sim. Você se atirou pra cima do castelo. Sim. Você encontrou o Yoshi. O que você pensou, moleque? Que merda. Ah, que mané, que merda. Ah, mano, você espera um negócio muito mais foda que aquilo, não, cara. É tipo assim, você chega lá em cima, aí ele te dá as 100 vidas, aí você fala, maneiro. Aí você pensa, vou montar o Yoshi. É. Você sai pulando, você fala, que merda, maluco. Exatamente, só merda. Isso. É uma merda, é muito frustrante. É muito tipo, caraca, eu cheguei até aqui, pra que eu preciso de 99 vidas? É, eu nem preciso de vida mais. Eu não vou mais jogar essa porra. Não, e era bizarro, porque você fala, eu subi lá e falei, caraca, eu vou poder usar o Yoshi. a porra ficou séria, moleque. Só que não. O Yoshi me dá um pulo pra cachoeira infinita, moleque. O Yoshi prefere se matar, deixar você pilotar ele de novo. Moleque, é como quem, ele sai com quem diz assim, too much space in this game. Exato. Aí ele vai pular assim, só caralho, que merda. Aí o Yoshi vira e fala, valeu! E vaza, moleque, cara, muito frustrante. Cara, eu joguei tanto, né, e pô, eu peguei o 64 pra jogar o Mario e tal, foi legal pra caramba. E depois que eu terminei, eu falei, puta, e agora, né, que eu vou jogar? Aí depois eu voltei a jogar 64 quando saiu o Banjo-Kazooie, né, que aí eu joguei tanto quanto eu joguei o Mario 64. Caralho, não aguentei não. Não, Banjo-Kazooie foi foda, foi caralho. Toca pouca. Até hoje eu me lembro do Macumba lá falando, toca pouca, topa pouca, topa. Não, eu só terminei ele mesmo. É porque ele acabou sendo uma evolução do Donkey Kong, né? Eu acho que ele foi uma evolução do Mario 64, cara. Também achei que... Não, ele era muito igual ao Mario 64. Ele é de coletáveis, né, assim. É, ele tinha estrelas. Ele tinha estrelas, que nem o... Ele tinha, na verdade, pedaços de quebra-cabeça, que nem o Mario tinha estrelas, entendeu? E você tinha que ir lá, cada fase tinha alguns pedaços de quebra-cabeça que você tinha que conseguir. E o jogo era graficamente bem mais bonito do que o Super Mario 64, já. Olha, qualquer coisa que não tenha a câmera ruim do Mario 64, já tá valendo. Porra, mas na época eu acho... Era ruim. Só o fato... De quem? Culpa de quem? Culpa daquele Lakitu sem vergonha que tá naquela porra, aquela nuvem. Lakitu. Cara, te mandar que a câmera naquela época é melhor do que o Castlevania Lords of Shadow. nem é difícil, né? Mas, não, aquela câmera é muito ruim do Mario 64, cara, sério. Pô, mas eu vou te falar. Debs, naquela época, só por eu estar controlando a câmera, eu já tava satisfeito. A câmera podia ser uma merda, mas eu podia virar a câmera, cara. Que sensacional. É, cara, tá reclamando, Debs. Tá reclamando que você não tá podendo... Eu posso falar mal do Mario 64 por horas aqui. Cara, é sério, eu levei 10 minutos para entender que eu tinha que pular dentro do tapete. Porque não tem uma plaquinha do lado do tapete falando assim, oi, você que é novo, pule no tapete. O pior, eu acho, sabe o que é o pior? Eu acho que tem, só que a gente não sabia ler inglês. Não tem, não tem, tenho certeza. Olha, olha a certeza. Eu gostei demais da veemência da Debs. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, Mario é ruim. Não insista, não tem. Mario era tão foda que eu ligava e jogava só pra ficar passeando no ambiente, cara. Eu achava o jogo muito bom. Eu ia lá, eu passeava, pegava as senhas. A movimentação dele era muito maneira, aqueles pulos loucos do Mario, ficar pisando na parede e... Sim, você poder dar, tipo, mortal pra trás, cara, com o Mario. Já é que tinha muita opção acrobática naquele jogo. Agora, as sensações desse negócio eram muito maneiras. Tem uma fase que tu tem que entrar pulando pra poder o nível da água aumentar. Sim. Tem a parada de quando você deixa o controle parado muito tempo que o Mario começa a dormir, que era um negócio que hoje em dia quase não tem mais, na época ainda era comum. Acho que é criativo, assim, e tem toda a parada, enfim, do castelo. Porra, é muito maneiro o joguinho, cara. Os chapéus, né, cara? Os poderes não eram cogumelo, eram chapéus. Pô, o macaco podia roubar seu chapéu pra sempre, moleque. Poderia gerar, tipo, sem o Mario de chapéu. É verdade. Exato. Agora, eu vou falar isso aqui, haters gonna hate. Eu sei que Super Mario Galaxy é legal, é divertido, Super Mario Galaxy 2 é bem legal também de jogar e tal, mas Super Mario 64 foi o último Super Mario principal do console, foda pra caralho, Meg. Peraí, repete, desculpa. Super Mario 64 foi o último Super Mario principal de console, foda pra caralho. Ponto. Vamos lá, Mamute. 3D, 3D, né? É, 3D. Eu concordo. Cara, assim, eu não concordo porque, tipo, eu gosto muito do Mario Galaxy. Acho que ele reinventou o Mario no mundo 3D, assim. Eu concordo. Eu trago todo o mérito pro Super Mario Galaxy. Acho muito foda. Mas eu não consegui zerar o jogo. Eu enchi o saco antes. Eu achei um jogo legal e tal. Acho que me diverti. Mas depois eu falei, ah, pra que eu vou zerar o jogo? Cansei. No final vou salvar a princesa mesmo. Dane. Parei. De inimigo. Oi. Ah, mas aí você não vai jogar Mario nenhum. Fato. Mas no, por isso que eu tô falando, no Super Mario 64, quando eu joguei, eu tava, caralho, que foda, eu preciso jogar isso. Olha que coisa sinistra. Eu tenho que jogar isso até o final, tirar todo o suco, pegar todas as estrelas. Nunca mais te vi. Cara, não tem estrela, mas um jogo muito bom que leva o Mario 3D com um grande estilo é o 3D Land do 3DS. É muito bom o jogo. Ah, não conta. Handheld é um livro. Não, cara, eu nunca joguei. Eu já vi bastante vídeo, principalmente depois daquele review que você fez. Eu achei bem legal. Não achei que é mais legal que Mario Galaxy. E acho que Mario Galaxy é foda, mas não chega a ter o impacto foda que Mario 64 teve. Ah, eu não sei não, porque, assim, eu gosto do Mario 64, mas ele padece desses pequenos problemas, assim, de ser o primeiro jogo do console, né, assim, por mais que ele seja, tenha toda a genialidade da Nintendo, assim, ele ainda tem esse negócio das fases serem legais, mas elas, de vez em quando, são ou mal exploradas, assim, podiam ser um pouco maiores, ou um pouco mais trabalhadas em outros pontos, ter mais lugares a explorar, quanto que no Mario Galaxy isso é meio assumido, assim, né, tipo, pô, agora eu vou pra aquele planeta, bum, aqui se mete pro planeta e tem uma estrela ali, entendeu, aí tem um chefezinho, sabe, eu acho que eles fizeram o jogo, a proposta do 3D finalmente se concretizou, que eu não vou nem falar do Mario Sunshine, que puta que me pariu, né, Mario Sunshine cara, bom, que eu comprei deve ser o único Mario Sunshine achando que ia ser uma boa porque iam manter a qualidade. Porra, aí meu Deus, um negócio nem avisar, né, que foi uma puta decepção, né, que eu nunca zerei o Mario Sunshine, porque, cara, e eu paguei tipo 200 e pouco. Se a gente falar que o Mario Sunshine quebrou o meu GameCube, ou melhor dizendo, que o meu GameCube quebrou quando eu tava jogando Mario Sunshine, cara, eu acho que vocês entendem a minha decepção, mas é... Ah, então é porque quebrou o troço. Não, não é, porque o jogo era ruim, óbvio, assim, ou melhor, não era tão bom quanto os outros jogos do Mario, e... Mas, assim, eu acho que o Mario 64, ele é muito maneiro, muito legal, só que, assim, falta um pouco da evolução da tecnologia, entendeu? Da exploração do cenário 3D, que obviamente o jogo não podia ter na época. É, eu acho que ele é muito bom e tal, mas assim, eu não diria que é o último Mario bom ou fodaço, tipo, uou, muito foda de console, não. Acho que o Mario Sunshine, o Mario Galaxy chega nesse ponto, sim. Agora eu vou ter que falar um pouquinho do grande defeito no TC4. Alguns dos defeitos do TC4 foram fodas. Primeiro, que ele foi sustentado basicamente por jogos da Nintendo e da Rare. Alguém discorda. Isso é ruim, cara. Olha só. Do mesmo jeito, o PlayStation foi sustentado pela... Tudo bem, né? Aí é outro nível. Mas foi sustentado por três empresas. Capcom, Konami e Square, que são muito maiores que a Nintendo e a Rare. Konami? Também. A Konami sustentou. Pô, todos os Winning Eleven são da Konami. Metal Gear é da Konami. Silent Hill é da Konami. Castlevania? Cara, teve... Castlevania da Konami. A Konami é a empresa do meu coração, cara. As minhas séries favoritas são todas dela. Teve tantas empresas fazendo tantas coisas maneiras pro PlayStation, como faziam na época do Super Nintendo. E o Nintendo 64 teve basicamente Nintendo Rare. E a gente só vendo aquelas coisas, só vendo Banjo-Kazooie, vendo Donkey Kong, vendo Super Mario. E isso foi acabando pra Nintendo apostando no desenvolvimento de jogos infantis, saca? Ela começou a negligenciar o crescente mercado de títulos maduros que a gente tinha na época. Porque os jogadores de videogame gamers estavam crescendo. Então as pessoas... Mas aí não foi negligência da Nintendo, foi incapacidade dela de convencer essas produtoras que estavam fazendo jogos maduros para jogadores maduros de fazer jogos pro 64. Porque a mídia do Nintendo 64 estava sendo difícil de convencer as pessoas a fazer coisa em cartucho. Uhum. Porque as pessoas estavam maravilhadas com o ótico, porque aí você tinha uma série de facilidades. Isso afugentou uma galera. Sim. Tanto outra é que tem coisa... jogo que você vê que tem pra PlayStation e pra Saturn, mas não tem pra Nintendo. A maravilha da computação gráfica, que pro Nintendo 64 tinha essa dificuldade de você colocar CG em cartucho. Uhum. Não rola. Ou fazer igual Resident Evil 2, aquela de com uma merda no negócio. Terceiro, a SDK da Nintendo é cara e o chamado padrão de qualidade da Nintendo embargava muito o jogo ou demorava muito pra provar. E aí também isso não dava muito certo pras empresas. Sabia que também nesse negócio dos cartuchos, a Nintendo ela dominava todo o processo de produção desses próprios cartuchos e as royalties que eles cobravam eram mega caras e exatamente. Isso afugentava uma galera? A Nintendo não usava um E-Pro, um vagabundo que você compra lá na casa de equipamento eletrônico. Usava um E-Pro, não posso falar Pro hoje em dia, porque tem outro significado, né? Mas vamos falar ROM. Usava uma ROM própria dela, um hardware próprio dela, né? E o último motivo é que a Nintendo, no começo, foi querer fazer gracinha, se achava poderosa ainda como era na época do Super Nintendo, de fazer os mesmos embargos com as produtoras que ela fazia na época do Super Nintendo. De tipo, se você lançar esse jogo pro meu videogame, você tem que ficar 2 anos pra lançar pra outro, tá? Igual era lá no começo do Super Nintendo, até eu tomar no cu com Mortal Kombat 3. Vamos tentar de novo. Aí não pegou, obviamente. Então, foi uma coisa atrás da outra. Uma série de motivos. É tipo a mãozinha do Fernando Henrique, do I5 lá, que foi educação, saúde, não ficava só o dedo do meio no final, né? Foi o que sobrou pra Nintendo. Deram um dedo no meio pra ela. Filho. Não deu certo. Agora, um grande problema também é que o console podia ser de 32 bits, mas se você for pegar o final da geração, você vai ver que, você podia ver que o Nintendo 64, ele era um console de 64 bits contra outro de 32, mas se você pegar o final da geração, você vê inclusive alguns depoimentos das soft houses que desenvolveram que o Nintendo 64, ele não era mais tão mais poderoso que os concorrentes de 32 bits. Então, você tinha, no final das contas, a Nintendo 64 resistindo a várias pressões com o nome que ela tinha, teve uma, vendeu quase 30 milhões de unidades ao redor do mundo naquela época. Passou um pouco de 30, vendeu 33. É, e enquanto isso, o PlayStation correndo por fora, sendo uma geração inferior, entre aspas, e vendendo mais console, vendendo mais jogos, e fazendo mais jogos. O que é engraçado é, o Nintendo 64, ele tinha menos jogos do que o PlayStation, mas ele também tinha muito título ruim, muito. Assim, papo de, se eu parar pra lembrar, eu lembro muito mais jogo ruim do Nintendo 64 do que eu lembro do PlayStation, cara. Cara, só olhar aqui a conversa que a gente tá tendo aqui no Skype, tem várias preciosidades aqui. Só se fosse um jogo só, Superman 64. Não, cara, a gente fez um episódio dos piores jogos. A maioria dos jogos que a gente falou eram de Nintendo 64, cara. Tinha aquele jogo de nave que era o controle do Nintendo 64. Exatamente. Tinha o Power Rangers Light Speed Rescue, que era bizarro lá. Cara, é igual a série, não é uma merda. Porém, tem os jogos que você vai lembrar pra sempre: Mario 64, Zelda, Ocarina, 007. Muitas pessoas consideram Zelda Ocarina of Time o melhor jogo da história até hoje. Eu discordo, mas muita gente aí, se você procurar, tipo vai eu. Ah lá. Você discorda? Peter, por exemplo. E o que você acha que é, então? Cara, primeiro que eu não consigo dizer um jogo como o maior jogo da história. Eu não consigo. Quando você fala o melhor jogo, é o melhor jogo da sua história enquanto ser humano, pô. Você não vai... É igual que o Nego falou, o Poderoso Chefão, o maior filme de todos os tempos. Sim, sim. Em geral. Mas como tem muita gente que tem a sua opinião do Zelda Ocarina of Time, você tem que respeitar. Você tem que falar, porra, é um jogo a ser respeitado. Tem muitos fãs. Assim, eu também respeito o fato de muita gente falar que o Poderoso Chefão é o maior filme da história. Uhum. Nem acho que não necessariamente não seja, não. Gosto muito, mas você vai fazer assim, você vai analisar lá. Tudo bem que com videogames são 40 anos só de coisas. Mas você vai analisar 40 anos de uma arte inteira sob a luz de uma coisa que aconteceu há 15 anos. Ah, não, o Ocarina of Time, mas até hoje, foda-se. Eu nunca mais vou mudar de opinião. Pô, exatamente. Agora você pega franquias que tinham, jogos que tinham, assim, pelo menos a mesma franquia nos dois videogames, né? Você pega um jogo que tinha no Nintendo 64, Mortal Kombat. O jogo do Mortal Kombat era pior no Nintendo 64 do que era no PlayStation. Você pega, compara, sei lá, qual é o melhor jogo de Castlevania que tem pra Nintendo 64? Aquele jogo sensacional que você joga com a garotinha ou com o maluco do Scott. Ou na versão expansão que tu joga com o lobisomem. Ah, eu tenho, hein? Eu tenho. Ah, mas o do lobisomem é legalzão, vai a merda. É. Ah, não, o do lobisomem é maneiro, mas ele é a expansão do outro. Pode ser legalzão. Pode ser legalzão, cara. Cara, essa que é a parada. Eles são legais, mas eles não são Castlevania. Daí eu tô no programa hoje pra mandar geral a merda. Fala mal de você. Sim, cara, tá puto da vida, né, cara? Pergunta, qual é o melhor Zelda para PlayStation? É uma boa pergunta. O Zeldinha do emulador, né, de Super Nintendo. É, beleza. Qual é o melhor Final Fantasy para Nintendo 64? Aí começa. Todos os Final Fantasy. Acho que era minha virilha. Ah, exclusividade. Cheira minha virilha. Cheira minha virilha e vê chupar pro livro. Essa foi a melhor resposta adulta que a gente recebeu. Chupar um canavial de rola. Nunca ouviram, porra. Bota a dentadura no cu e sorri pro caralho. Exatamente. Vai tomar, ficou tranquilo. O Nintendo 64 teve títulos muito bons, sim. Mas teve também outros títulos muito frustrantes que eu só joguei alugando na locadora. E que se eu tivesse gasto R$129,90 no jogo daquele, tipo Buck Bumble. Lembra? Oh, eu tenho! Uma multicastora. A Belinha é legal, vai. Pô, vale R$129, Daigo, naquela época? Nunca. Porra. Aí que tá, cara. Você tinha Diddy Kong Racing. Caraca, Daigo, tu tá amanhã do programa hoje, cara. Alguém falou mal de Diddy Kong Racing aí? Não, Diddy Kong Racing era foda. Não, que Diddy Kong Racing e Jet Force Gemini e jogos do tipo existiam, entendeu? Aham. Porra, Jet Force Gemini. Agora. Essas coisas que não existem mais. Você não jogou nenhum jogo, não, Babs, do Nintendo 64, que você gosta tanto? Então, eu joguei pouco, porque que eu não tive o N64, né? Aí eu jogava esporadicamente na casa de amigos. Mas eu me lembro de um que ficou no meu coração, que era Mario Party. Pô, no Nintendo 64. Mario Party foi o primeiro jogo que eu joguei no Nintendo 64 que você olhar e falar: caraca, quatro controles! Mario Kart, cara. Então, Mario Kart também, verdade. O Denai. Continuo frisando Pokémon Stadium. Pokémon, cara. Não tinha um que chamava Ryu Pikachu? Eu joguei. Tinha. Era de foto. Era sobre o quê? Era do microfone. Você falava com ele e me falava pra ele fazer coisas. O de foto era Pokémon Snap. Ah, é. Caramba, nem lembrava que você podia falar com o Pikachu. Se você falasse PlayStation, ele ficava nervoso, ficava bolado. Sony também. Se você falasse Sony, ele ficava bolado. Sony, PlayStation, Sega, ele ficava boladão. Que maneiro. Mas o que ele falava? Ele fazia cara feia e respondia. Ele dava choque, chamava choques assim. Ficava putinho. Achei mesmo fácil de falar palavrão. Não, você falava dependendo do palavrão e ficava olhando besta pra tela, tipo assim, tu falou o quê, tio? Tu quer ver o Wake up! Super Smash Bros. Acabou, cara. Esse jogo é bom demais. Cara, eu tô pensando, cara, em jogos assim que não eram dessa seara, assim. Porque, tipo, a Rare era muito boa, fato. E a Nintendo fazia jogos muito bons também quando era só da Rare. Mas quando tinha o third party envolvido, muitas vezes saía merda, cara. Por isso que eu gosto de citar alguns jogos assim legais. Tem um joguinho muito bom chamado Mischief Makers, de 64. Ah, é da Treasure. Mischief Makers. Porra, esse jogo é muito bom, cara. Ele era muito bom. Pô, você gostou muito. Mas é um dos poucos que eu lembro que era desse. Hã? É, porque era da Treasure, cara. Quake, não. É, sei lá, nunca me empolguei muito com Quake ou até mesmo do Duke Nukem. Tô meio herege nesse ponto, assim. É, fala bem caralho. Jogar, nunca... jogava no computador, né? É, porque, nossa, um jogo que fez muito sucesso na época, que eu lembrei. O Star Wars Rogue Squadron. Rogue Squadron. Isso é verdade. Esse era bom. O Shadow of the Empire era melhor. O Star Wars era uma merda. O primeiro. Shadow of the Empire. Shadow of the Empire era irado. Muito ruim. Era bom. Era muito ruim. Cara, eu gostava também. Pô, eu tive todo o jogo virado, South Park, cara. Era muito bom. Foda. Mijar com na bola de neve. Porra. Tinha um lançador de vaca. É, a vaca. Eu nunca entendi o lançador de vaca. Ué, a vaca caía com o cu na cabeça do inimigo. E ele saía, todo mundo com uma vaca. Não, quando você jogava no multiplayer você e tomava esse tiro da vaca, ficava uma vaca na sua tela, basicamente. Cara, o que eu lembro do Nintendo 64, assim, que marcou foi que eu fiquei com hepatite. Aí eu alugava os jogos, porque tava verão e todo mundo queria brincar no Play, né? Eu alugava os jogos, moleque, pros meus amigos irem para minha casa. Porque senão eu ficava sozinho. Não, cara, eu comprei verão, a amizade das outras crianças, cara. Eu comprei a amizade, né? Alugou, na verdade, né? Aluguei, é. E nem vale a pena, porque eu não mantive nenhuma delas. Mas... Padrão. Quer ver outro? Mas você divertiu, pelo menos, na época. Sim, sim. Extreme G, o jogo da moto. Futurista, que, irado. Extreme G são dois ainda. É. Esse jogo, porra, foda demais, cara. Caraca, o que você fez, você, tipo, na sua infância, pagou uma puta. O que você fez com seus amiguinhos? Porque você os alugou e não manteve nenhum deles. Igual faz com puta. Sei, algumas putas você mantém. Mas aí, sou muito mais... Você tá arrumando elas. Sou muito mais gastar o dinheiro no TC4 do que numa puta, hein? Vou te falar. Cara, com o preço da puta... Não, mas você tem mulher, preço cara. Preço 64 nós vimos aqui, R$500, dá pra você ir na 4x4 duas vezes hoje. Então, 1h20. 4x4? Prefiro no TC4. É, 4x4? Cada um que sua preferência. Enfim, mas aí, Rua Buenos Aires 44, Rio de Janeiro, a dica foi dada. É só isso que eu queria falar. Moleque, é impossível falar de todos os jogos bons do Nintendo 64. Alguns aqui que eu me lembro que ainda precisam de outro podcast. Pokémon Stadium, Mario Kart, Mario 64, Pilot Wings, que vocês vão reclamar, mas era maneiro. Era maneiro, era divertido. É, Aero Fighters era foda também, né, cara? Star Fox irado. Diddy Kong, a gente falou, cara, mas não explorou muito. Mario Party, porra, foda pra caralho. Que mais? Cara, tem um 1080, milhão. 1080 1080. 1080 graus snowboarding foi o único jogo de snowboard que eu joguei na minha vida. Bom, Snowboard Kids, mano. Snowboard Kids, é verdade. Wave Race. Sei lá muitos também, né? River de Heaven. San Francisco Rush. Tá vendo, cara? É uma linha. Era o único jogo grátis de corrida. Sin and Punishment. Conker's Bad Fur Day. Sonic Troubles. Kazooie. Banjo Tui também. Exato. Cara. Chameleon Twist. Oh, wait. O Conker's foi, porra, boa. Tem Quest 64. Shadow Man. Fala Shadow Man, esse jogo era bom, caralho. É, pô, caralho, Fritz, só puro Fritz, 64. Fritz, o Nintendo 64 foi o primeiro amor da sua vida, né, cara? Se declara pra ele agora pra gente terminar o programa, vai, por favor. O Nintendo 64 foi um videogame, assim, que marcou e custou só R$30. Não, peraí, com R$30 eu Super Nintendo, vai. Eu Super Nintendo. Então, cara, e com jogos, assim, muito bons. Até hoje eu me lembro, cara, do quanto o templo da água no... Ah, não, o templo da água não. Sobe a música, valeu. Templo da água onde? Sobe a água. Sobe a água no Zelda. Cara, no Ocarina of Time? Isso. Né? Dos Horas? Isso. Eles são lindos, adoro os Horas. Eles parecem ser legais, mas... Aquela fase não é bonita, não. Eles fazem calabouços infernais. Exato. O modo batalha do Mario Kart era, porra, divertido pra caralho. É, 007 GoldenEye era muito bom, com todas as armas, era perfeito o jogo. É, Mario 64 foi um jogo que eu jogo até hoje no DS. Star Fox 64 foi um jogo que eu apanhei pra caralho pra zerar também, muito bom. Vou dizer de novo, vai estar muito bom. Vai tirar pedra em mim. Star Fox 64 é o único Star Fox bom que existe. Eu concordo com você. Plenamente com você. Não, o Super Nintendo é horroroso. O Super Nintendo é uma merda completa, cara. Exatamente. Mas não é tão ruim quanto os que fizeram depois, tipo Star Fox Adventure. Isso. Ou Star Fox Assault de GameCube. A única coisa foda... Ah, eu nem sei da existência. Senhor Eternidade, a única coisa foda do Star Fox no Super Nintendo que podia ter uma opção pra deixar assim no Nintendo 64, porque eu gosto muito da dublagem no Nintendo 64, mas podia ter uma opção pra deixar todos os bonecos falando assim... Ia ser muito foda. Ia ser muito foda. Imagina, o pai do Fox aparecendo no final e falando assim, em vez de falar "Don't ever give up my son", ele aparece... Peraí, mas isso em todos os jogos, até tipo GoldenEye com falas assim. GoldenEye não tinha fala, não tinha dublagem. Ia ser na legenda. Em vez de My Name is Bond, James Bond. É, cara, a legenda vinha em braille. Em morse. E, cara. É a voz das professoras do Charlie Brown. Isso. O mais importante do 64 foi, eu acho que foi o primeiro videogame que realmente proporcionou o multiplayer divertido que você via no fliperama, assim. É o negócio de estarem várias pessoas na sua casa brincando de Star Fox ou então Mario 64, alguma coisa assim. E, cara, isso era o fliperama na sua casa. Então eu acho que o Nintendo 64 foi o melhor videogame, mamilos. Cada uma dessas pessoas usando um quarto de uma televisão de 20 polegadas. Exatamente. Ou seja, cada uma com 10 polegadas. E o videogame cada uma com muito lento, muito cada lento. Uma com um iPad de televisão. Cara, o Mario 64, o Mario Kart 64, seja os 4, ele fica extremamente lento. Olha, que a música para. A música para. Fundo, ela não roda assim. É ridículo, é ridículo. Mas ainda ele assim, fica mais lento o jogo. Que vai jogar o Mario Kart DS com 8 pessoas no Wi-Fi. Pô, mas sabe o que tem que parar também? Esse programa. Programa. Chega. Tá certo. Vamos lá. Sobe o Sonic aí. Dainar outro? E Mamute, esse é o sem B, cara, sem bestas. Ah, tá, porque a gente não perdeu contar ainda, né? B, C, D, E, F. Daigo e Mamute, me digam aqui agora, deixamos alguns videogames de fora dessa história. Foi bem feito a gente deixar de fora? A gente deveria ter dito alguma coisa sobre eles? Não. Só que eles são uma merda. De quais videogames estamos falando, Mamute? 3DO. Jaguar. O Atari Jaguar, meu amigo. O bicho era bonito. O papel era bonito. Com a cabeça do gato miando pra você. É muito zoado. É do tipo de videogame que inaugurou, é, que depois foi seguida pelo Dreamcast, de botar um número, que ele não roda, né? O Jaguar, se não me engano, é o Jaguar, ele tinha uma parada que ele, na verdade, não era composto por 64 bits, mas por duas placas de 32. Olha o Malandrops, olha. Isso que é uma Mega Drive, né? Moleque, é muito escroto. Tipo assim, aí os caras vendiam com 64, mas os jogos já eram feios, mal acabados. E enfim, cara, não vale nem a pena mencionar. Se você quiser ver alguma coisa, procura a seu próprio risco vídeos sobre isso. Deve ter procura, gente, tem dois joguinhos que explicam bem como é que o Atari é nojento. Um chama Kazumi Ninja. Esse é o de luta? É. E o outro chama White Man Can't Jump. Você viu esses dois, você sabe do que o Jaguar é capaz. White Man Can't Jump? É, baseado no filme do Wesley Snipes. Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Então. E quanto ao 3DO, deixa eu ver, o 3DO tem uma coisa que o redime, que é o jogo de Rock Show, que é bom pra caralho. Olha só. O 3DO tem o Need for Speed, cara. Tem Need for Speed. Cocô. Esse é o Need for Speed que tem o cheat da metralhadora. Não vale ser. Não tem aquele jogo do lagartinho? Jax? Achou uma merda. Claro, o problema ele enfrenta o Raiden. Ele enfrenta o Raiden. Não é Jax, é Gex. Que seja, Gex é Gecko. Enter the Gecko. É, era esse maneirinho. Já é o de PlayStation. Era maneirinho. Mas. Mas enfim, cara, esses videogames eram ruins, cara. E tipo, não venderam, nem placaram. Deve ter sido comprado por três pessoas nos Estados Unidos. E enfim, isso mais ou menos fala da fama do videogame, né? Agora, Debs. Oi. O nosso amigo, o nosso colega. O colega. O Fritz teve a chance de se declarar pro videogame dele. Você poderia se declarar pro seu e dizer pros ouvintes por que ele foi tão foda e por que todo mundo deveria jogar o PlayStation e não o TC4? PlayStation. Eu podia jurar que ela ia falar só assim, PlayStation. Eu também achei que ela ia, tipo, seduzir assim com a voz. Aí todo mundo vai achar o PlayStation melhor. Pô, não, era pra me declarar pra ele, eu ia começar. Então vai lá. Aí, então vai. PlayStation, você que me fez essa pessoa que eu sou hoje, você que me tornou mulher, você que usou e abusou do meu tempo, eu amo você. Te amo, PlayStation. Olha, o cara ainda veio assim, tinha Rumble Pack, ele não precisava de Rumble Pack, o controle tremia sozinho, meu irmão. Ah, eu tinha até a luva do PlayStation pra jogar, moleque. Rapaz, PlayStation é demais, cara. Precisa tudo de bom, é vida. PlayStation foi o único console da geração dele que não precisou de um cartucho de expansão. Olha. Olha, hein? Precisava de cartucho de memória. Um console que era livre de cartuchos, né, cara? Exatamente. Cara, não, mas é sério. Eu acho que PlayStation realmente é uma coisa que vai além, né? É que nem o meu querido amigo Ilapis falou antes, né? 360, fica dando meia volta. O Xbox é ruim mesmo, entendeu? Não sei porquê. Xbox é bom pra jogar jogos de dança kinética. E os outros não vão me falar porque a gente já estourou o tempo aqui, mas o PlayStation é magnífico. Não, eu nunca consegui escolher entre o PlayStation e o 3C4. Você conseguiu o Crusher? Ah, eu consegui, não. O PlayStation sempre foi meu favorito, né? Porque eu tenho ótimas lembranças dele, principalmente com RPGs que eu joguei. E eu só larguei a mão dele mesmo quando eu não tinha mais nada pra jogar e também quando ele já não tava funcionando mais direito, né? Aí eu peguei o 64. Mas ele sempre vai ser, assim, foi o videogame que eu mais joguei em toda a minha vida. E você, Mestre Splinter? É 4. E você, Lapso? Ah, óbvio. Vou falar. Jaguar. O dele é o PlayStation, ele nem gosta do PlayStation. Só acho maneiro o controle. Fritz foi Nintendo C4, Débora foi PlayStation, Rebeca foi PlayStation, Senhor Eternidade foi PlayStation. Na verdade, eu não tenho um preferido, assim, é porque eu não tive opção, só pude comprar um. E você escolheu. É, verdade. Então pronto. Daigo? É, PlayStation 3. Peraí, a Rebeca escolheu ou os irmãos dela escolheram pra ela e ela só acatou a decisão do relator? É verdade, isso foi um fator preponderante mesmo. Eu queria ter todos os... Na verdade, meu coração é grande, cabe todos os consoles em meu coração. Mas o meu pai não compactuava com isso, então ele não me dava todos os videogames. Aí, mas o primeiro que teve aqui em casa foi o PlayStation do meu irmão, realmente, mas depois ele vendeu, aí eu comprei um pra mim e escolhi o PlayStation PlayStation porque eu tinha mais jogos que eu gostava, mas eu sempre fui frustrado de não ter o N64. Posso falar uma coisa? Daigo, rapidinho. Daigo foi PlayStation mesmo. Foi PlayStation 4x4, Mamute. Cara, eu vou não deixar esse negócio no empate, cara, porque é muita geração franzinha no Tá querendo briga? Olha só, a parada é a seguinte: dessa geração, cara, que é assim, que vamos dizer, teve Saturn no PlayStation e o 64, eu tive os três. Eu sou rica! Caralho! Ai, joga na cara! Joga na cara! Eu tenho vários irmãos e a gente tá comprando. Não, não é isso, não. Sei. Será que ele tá? Eu sou rica! Mamute, a única coisa que você pode encher o peito pra dizer é que o Saturno era o pior dos três. Cara, Saturno mesmo. Bom, que falando, eu nunca fui desse tipo de, assim, jogador que toma partida, assim, até porque, porra, eu gosto muito dos exclusivos. Até hoje, minha grande reclamação com essa geração é que não tem exclusivo, entendeu? Você não compra um videogame mais pelo que ele faz em detrimento do outro. Não tem mais isso. Só o PlayStation 3. O Wii, mas assim, são poucos jogos, entendeu? O Wii, ele tem a parada do mercado, mas ele não tem tanto jogos fodas, PlayStation 3, mas veio para a mesma coisa 360, com alguns poucos jogos e tal. Não tem muito isso que é. Aí, sei lá, assim, pra mim, cara, eu joguei muito o 64, mas joguei também muito o PlayStation e o Saturno, assim. Então, pra mim, é muito difícil decidir. E eu gosto da parada de cada videogame ter sua cara muito marcada. Pra mim, foi realmente, assim, a última geração onde isso aconteceu. Foi a última geração em que era muito difícil escolher um console. Pois é. De fato. Eu dei sorte de a gente comprar o Saturno logo que ele saiu, o 64 a gente ganhou, acho que depois de Natal, eu e meu irmão. E o PlayStation, meus irmãos mais velhos foram comprados, depois quando eles foram pra viajar pra fora e trouxeram. Mas pra mim, o que é PlayStation, entendeu? Foi o Saturno e o 64. E é por isso que eu digo assim, o Super Nintendo pode ter sido, a gente já votou o maior console de todos os tempos, o console mais importante e tal, mas eu acho que a geração mais sinistra de todas foi 32, 34 bits. Não tem como, cara. E calhou no episódio 100, né? Uma salva de palmas, por favor. Aê! Acorda, mamãe. É isso aí, Lapso. Quem compartilha ou não compartilha o Discord quer mandar porradarias pra gente, manda por onde? Eu gosto de Black Onyx, @baixotretsu.com. É isso aí. facebook.com/blackonyx e twitter.com/baixotretsonyx. Bora e foda-se também. Vocês podem também acessar o site do Girls of Black Onyx. girlsofonyx.com.br, pizzaonyxfrita.wordpress.com, Ludonix, YouTube, foda-se. E até no Onix. Black Onix, body, foda-se. É verdade, essa galera em 100 episódios não aprendeu ainda, cara. Não vai ser no 101 que eles vão aprender. Não é o 101, cara, é o 100B. Ah, vai ser o 10. Na verdade, deve estar no 108, mais ou menos. Nossa. Mas no 100 que vão diferenciar a solidariedade do Dash Splinter. E Sapinho. E é isso aí, Sapinho! E a gente ainda vai lançar aí um DLC, o episódio Tormenta. Um episódio secreto de povo. Valeu, abraço. Olá pra todo mundo, boa noite. Até mais 100 episódios. Colega, chupa. Ele pode ser o que você quiser. Fala, Willa. Então, ele tem um apelo abrangente. Então, obrigado, Lápis Gliosh. Agora deixa o Lápis. Só pra deixar todo mundo com inveja, que eu vou pegar meus adesivos do girlsofwar.com.br e colar em algum lugar aqui. Olha só. Né? Que era pra você ter distribuído entre a galera fez. Eu vou fazer isso. Filho da puta. Olha o ódio. Peraí, teve um churrasco que tinha geral lá pra distribuir, ele não deu pra ninguém. Eu mandei um bolo de adesivos por ele pra distribuir pra vocês. Não distribuiu. Não tem pra todo mundo, Rebeca. Mano, eu ia ter que escolher. Aí eu preferi não levar. Sei. Beleza, então. Deve estar vendendo por aí. Ela me deu 8. 8 ou 9. Não tem pra todo mundo, não adianta. Ah, rifa, cara. Podia ter feito um sorteio. Rifa. Rifa, velho. Não, cara. Você vai estender a mão e vai falar: quem quer adesivo do Little Girls, sua mão tá fechada, cara, não, fechada, não, fechada. Não, não, faz que nem o Silvio Santos. Sim, joga na plateia, assim, quem pegar, pegou. Fazia somos todos gente, fazia várias coisas. Nós somos todos gamers, tinha Street Fighter 4, tinha Smash Bros. A gente podia disputar no tapa essa porra. É verdade. São, é verdade. Não, são nem 8, são 7. Uma loja de... Peraí, rapidinho, cara, cuidado. Desculpa. Só um adendo. Cara, os bairros do Rio no Driver 2 são Praça da Madeira, Centro, Santa Teresa, Cosme Velho, Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? O helicóptero cai na Urca, na última fase, então cai lá no cai na casa do Ludo Bardo, provavelmente. E os outros bairros do Rio de Janeiro que tem também são Flamega, Flamega, Lebion, vitamina C, provavelmente, né? E Ipanente. Nossa senhora. Será que a... Meio tenso isso aí. Esses bairros não deram direito de imagem. Era licenciado, tá ligado? Isso é bairro do time, né? Botafogo Flamengo não pode usar a porra do nome. Lebion, Ipanente. Entendi, mas beleza. E era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado, beijo, tchau. Partiu Nintendo 64? Nintendo 64! É, só fazer uma menção aqui a um jogo de qual eu falo muito pouco, de qual eu nunca falei muito aqui no podcast, que eu joguei muito no PlayStation, que é Final Fantasy Tactics, tá? Só pra só querer citar. Sim. A gente falou tipo, essa porra no último episódio, caralho. Vocês malucos. É, porra, jura? Eu não sabia. Pode pro 64, eu só queria fazer essa... Vocês ficam achando que a gente só falou de CG no último episódio, que o último episódio foi... Legal. É que cada um de nós tem o seu jogo, assim, né? Que sempre fala. Ô, Fritz. Eu. Apaga. Você sabia que o Mamute e eu somos gêmeos? Não. Olha só. E tem o hype de quem sabe, né? Peraí. A mínima que eu dou. Deixa eu procurar aqui. É, tipo assim, pois é, né? Pra dar pra ele. Tipo, comentário com quem... Porra, cheio, não me importo muito com isso. Mas deixa eu procurar a mínima aqui pra dar pra essa informação. Sabia que o Fritz já foi líder de ginásio Pokémon? Eu já fui. Ginásio Dragão, cara. Brasileiro, são detalhes interessantes, ué. Já deu signa pra gente. A minha namorada te fala essa porra pra todo mundo com o maior orgulho. Muito vacilo. Já sou uma insígnia pra muita gente, né, cara? E quando zoom, ela ainda fala assim: já foi campeão brasileiro de alguma coisa? Não, então cala a boca. Não importa do que, não importa.